beleza? Eu sou o Guga e esse é o segundo episódio do GugaCast Letra e Música, uma série que vai trazer uma vez por mês aqui no GugaCast um grande nome da música brasileira, especificamente para falar sobre música mesmo. A gente deixa um pouco de lado as perguntas que normalmente são feitas às celebridades, tipo, onde você mora, qual a sua opinião sobre determinado assunto, e a gente foca nas histórias por trás das composições, dos álbuns, significados das letras, etc. No primeiro episódio da série, a gente teve a presença do Nenhum de Nós, o Teddy Corrêa do Nenhum de Nós. Vai lá ouvir, é o episódio 7 dessa temporada. E agora, nesse segundo episódio, a gente bateu um longo papo com a Fernanda Takai e o John Ulloa do Patufu. O Patufu se formou ali no começo dos anos 90 e já tem mais de 20 anos de estrada, com um monte de sucessos, mais de 10 álbuns gravados e um monte de projetos paralelos por aí. A Fernanda, por exemplo, tem uma carreira na Bossa Nova, o John é especialista em instrumentos, produção, equipamento. Eles fazem esse show Músicas de Brinquedo, que eles tocam só com instrumentos de brinquedo e vai um monte de criança. E ao mesmo tempo eles têm uma música que se chama Capetão 666 FM. Então os caras não têm limites. Eles contaram um pouco pra gente de onde vem toda a inspiração e finalmente responderam pra gente se a música depois, sabe aquela? Quando penso em nós dois, deixo tudo pra depois. Quando penso em nós três. Enfim, eles finalmente explicam se essa música é ou não sobre uma homenagem. Ouve aí. Uma coisa legal sobre esse papo é que o Rafael participou e ele provavelmente é o maior fã de Patufu da face da Terra. Eu sou fã da banda, eu adoro, mas o Rafael, ele sabe tudo. Ele sabe cada vírgula de cada letra, cada nota de cada álbum. E ele teve a chance de disputar aqui um jogo de conhecimento sobre a obra da banda contra o próprio Patufu. Cara, que fã não queria poder fazer isso? Foi um dos jogos mais legais da história desse podcast. Você vai ver que no programa, eu e o Rafael, a gente conta um pouquinho dos momentos que o Patufu estava presente nas nossas vidas. E lá no grupo secreto do GugaCast, a gente conta mais detalhes desses momentos. Nessa temporada, como eu já falei por aqui, a gente está estendendo os episódios da semana dentro do grupo secreto. Ou seja, o mesmo tema que a gente trata aqui, a gente continua lá com as nossas histórias pessoais. Então lá no grupo secreto a gente fala sobre a época que eu pegava estrada todo mês, o casamento do Rafael, a perda de pessoas queridas, a gente fala sobre isso no episódio, você vai ouvir. O dia que o Rafael foi no camarim do Patufu, ele vai contar um pouco sobre isso. Tá tudo lá, tem muita história legal, só pra quem assina com o PicPay. PicPay, já falei pra vocês. PicPay, ele mesmo, o WhatsApp dos meios de pagamento. Aquele com o qual você não passa aperto. Aquele com o qual você nunca fica devendo pras pessoas e nem elas pra você. Aquele que faz tanta coisa que foi nomeado pela Academia Guga Castiana de Canivetes como Canivete Suíço dos meios de pagamento. Aquele que te dá até 10 reais de volta na sua assinatura, fazendo com que o primeiro mês saia quase de graça. Não tem por que não assinar. A gente dá um dinheiro de volta, vai lá. picpay.me/GugaCash. Ah, mais uma coisa. Todas as músicas que a gente conversou aqui estão numa playlist na mesma ordem aqui da conversa. Playlist está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, e você acessa ela por esse link aqui, ó, gugacast.com/patufu. Fácil, né? Esse é o post do episódio lá no site, e logo no começo tem os links da playlist com todas as músicas que a gente tratou aqui na ordem, um para cada plataforma. Então não esquece de passar lá para você poder curtir melhor o programa. gugacast.com/patufu para ter acesso à playlist. A gente vai pro jogo depois desse recadinho aqui. Sabe qual é a melhor maneira de você entender a música que você ama? Tocando. E tocar um instrumento é algo que qualquer um pode aprender. Não é um dom que você nasce com ele. E o jeito mais simples, fácil e divertido de aprender é com a Music Dot. São mais de 150 cursos de diversos instrumentos. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. Tudo incluso numa só matrícula. E dá pra estudar em qualquer lugar, até offline, baixando as lições pelo aplicativo. E você pode tirar dúvidas no fórum exclusivo ou mandando seu vídeo pros professores. Eu mesmo já mandei alguns lá. Pra você não deixar pra depois, a Music Dot te dá 10% de desconto pra quem se inscreve pelo link musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Vai lá, se inscreve agora e vem estudar comigo na melhor escola de música da internet. Então estamos aqui com o John e a Fernanda do Patufu. John e Fernanda, bem-vindos. Olá, tudo bom? Oi. Obrigado por dedicarem esse tempo aqui pra gente poder falar sobre a discografia inteira do Patufu. A gente estudou pra caramba. É, mas que beleza. Fizeram para casa. Vocês ficam muito bem recomendados. Esses dias eu assisti o episódio com o Ricardo Alexandre, que é um cara muito querido nosso. Ah, que legal. Pô, que bom. Que legal que você ouviu. Esse episódio que a gente faz aqui, essa série que a gente tá fazendo aqui, Ela se chama Letra e Música, e era um pouquinho diferente, né? A gente tá falando só com bandas e falando sobre isso, assim, sobre as histórias por trás das músicas e das letras. Uma curiosidade legal é que a última banda com quem eu gravei foi o Nenhum de Nós. Eu gravei com o Teddy. Muito bem. Foi muito legal. E numa das letras que eu tava perguntando pra ele, foi uma letra que ele fez, que se inspirou num show do Pato Fu. Olha que legal. Não, não é verdade. É verdade. É legal que essa gravação com vocês veio logo depois. É uma música chamada Eu Não Entendo. E é sobre uma amiga dele, ou um amigo, na verdade eu não sei, sobre uma pessoa que ele encontrou no show do lançamento do Isopor em Porto Alegre. E essa pessoa contou várias histórias pra ele e tal. Isso aconteceu num show do Pato Fu, olha que legal. Muito bom. Se for show do Opinião, provavelmente a plateia e a banda estava completamente alterada alcoolicamente e a pessoa não entendeu nada mesmo, né? Porque os shows eram muito tarde lá. A gente subia no palco, já tava todo mundo, já tinha bebido, comido tudo no camarim. É, mas foi isso mesmo, foi um show lá, ele falou, foi um show no Bar Opinião. Muito bem. Bom, antes da gente começar a falar sobre as músicas de vocês, a gente tem um jogo pra aquecer, né? Pra gente quebrar o gelo aqui. Na verdade, a gente copiou um jogo do Silvio Santos, que é o leilão das notas musicais. Qual é a nota, maestro? Então, só que aqui, pra esse episódio, especialmente, a gente rebatizou esse jogo em homenagem ao Pato Fu, e ele vai se chamar O Processo de Adivinhação Vai de 1 até 7. Eu queria tanto não fazer outra vinheta, ah meu Deus, pra cada banda é mais um sofrimento para mim. Então olha só, a gente vai fazer uma charada, cuja resposta é sempre o título de uma música do Pato Fu, e quem tiver a vez tem que dar um lance de 1 a 7 notas, e ao invés de ter o maestro Zezinho, eu tenho aqui o maestro Gatosco. O Gatosco é o meu teclado que faz miau, ó. Ah, você tem um primo do nosso teclado. A gente usa um teclado desse no Música de Brinquedo. Eu sei. É um gato laranja. É um gato laranja, eu sei. E quando eu fui gravar com ele, eu pensei assim, tem o barulho da tecla, né? Porque você tem que gravar com o microfone. E aí faz o tec da tecla, né? E aí eu fui ouvir no disco de vocês e também tem o Tec lá. Vocês também não conseguiram se livrar dele. Eu não queria me livrar dele. Do charme. É que se você se livra dele, você fica com um sample de um gato, né? Assim, aí se você tem o barulho da tecla, vira um troço mais orgânico, né? E sim. Fica mais legal. Ficou muito mais legal. Mas mais legal ainda é que o meu tem um nome e é Gatosco. Ele é o maestro Gatosco. Maravilhoso. O nosso ele atende nas passagens de som por miau. Tipo, as nossas passagens de som do Música de Brinquedo são muito bizarras. A gente vai passando som tipo assim: elefante, miau, carrinho de polícia. A gente tem que passar som de todas essas coisas, cara. Então esse teclado atende por miau. Eu tava num supermercado uma vez e aí a gente achou o miau e a gente começou a brincar com ele e aí eu não resisti e comprei ele. Claro. E sem ter nenhuma criança em casa, nem, e a gente também não tem um projeto de músicas com brinquedos. E aí, quando eu falei lá com o Ricardo Alexandre, ele sugeriu de gravar com vocês, eu falei assim, putz, que legal, eu vou mostrar pra eles o Gatosco, que eles vão se amarrar e tal. Aí eu fui ouvir, eu falei, não, mas é possível que eles já tenham, né? Fui ouvir o disco, é a primeira nota. É isso, né? Do show e do disco, a gente começa o show assim também. Se você deixar ele ligado muito tempo, ele começa a ronronar. Exatamente, isso acontece nos nossos shows e ensaios. A gente tá bem tocando assim, oh, o miau tá ligado. Bom, vamos lá. É legal que é o Pato Fu contra o maior fã do Pato Fu. Acho que eu tô em desvantagem. Vai funcionar assim, cada um vai ter uma vez. Eu vou começar com o Rafael, vai ser a vez dele. Eu vou fazer a charada e ele tem que dar um lance de 1 a 7. É um leilão, ele tem que dar um lance de 1 a 7 pra tentar adivinhar qual é a música. É de uma nota, sete notas. Quem vai tocar é o maestro Gatosco, ele vai tocar. Aí, se ele errar, ele perde a vez, eu não vou revelar qual é a música, e aí vocês vão ter a chance de também dar um lance e também tentar acertar. Tá. Beleza? Se você acertar com uma nota, você ganha 7 pontos, com duas notas você ganha 6 pontos, e assim por diante. E no final, o vencedor tem apenas a glória de ter vencido. Que é muito. É bastante coisa. Muito bem, entendi das regras. A charada é a seguinte, eu sou um robô, sou movido a 4 pilhas. Mas eu estou funcionando com apenas 2 pilhas. Ok. Você não pode dar a resposta, você tem que pedir nota. Certo. Eu quero 4 notas. 4 notas. Maestro Gatosco, 4 notas. Miau, miau, Nossa, ficou mais difícil. É, repete, por favor. Maestro Gatosco. Maestro Gatosco, 4 notas. Bom, vou chutar aqui. Posso chutar? Pode chutar. Simplicidade. É, errado. Ah. John e Fernanda, sou um robô, sou movido a 4 pilhas, mas estou funcionando com apenas 2 pilhas. Você pode pedir mais notas. É, a gente ganha pouco, mas ganha. Uhum. Sem contar que você roubou uma vez dele. Então me dá todas as notas, cara. É, vamos 7, né? Maestro Gatosco, 7 notas. Eu sei, pode falar, né? Tá muito fácil agora. Pode falar. Ah, no meio, desligado? Ah. Qual é a música, Caio? Caio? Meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Tô bom, tô bom. Vocês não estão vendo, mas o Caio tem uma borboleta pintada na cara. Isso aí é pelo depois que a gente quer comprovação por foto. E ele cantou igualzinho, ele cantou com a sua voz, Fernanda. Adorei, muito bom. E ele tem aquele cabelinho meio, sei lá, Príncipe Danilo. Eu geralmente não faço piada de cabelo, mas aí não dá pra resistir. Príncipe Danilo e com a borboleta pintada na cara. Você sabe que a maioria das pessoas, eu não sei, as pessoas que assistem o seu podcast são velhas? Elas lembram do Pablo com a sua borboleta? Primeiro que elas são novas porque elas ouvem, assistem, porque você é telespectador, você é velho, John. Não, telespectador, telespectador é uma palavra muito velha. É verdade. Porque você ouve, você não assiste. Então você tá se traindo com a sua idade. Os telespectadores do seu podcast, eles são de idade que eles telespectavam o Pablo também, será? Olha, 35% da audiência tem de 25 a 35 anos. Outros 35% tem de 18 a 25. Esses nunca viram mesmo. Nunca mesmo. Mas, então, é legal que eles vão achar que foi uma ideia minha. Ótimo, melhor ainda. Tá bom. Ok, John e Fernanda, vejo vocês agora, vocês vão primeiro, tá bom? Beleza. Essa vem a charada. Tudo precisa ser feito antes do almoço. Eu sei. Dá uma nota. Uma nota só? Maestro Gatosco, 1 nota. Miau. Ah, agora ficou mais claro ainda qual é. Posso dizer? Pode falar. Antes que seja tarde. Na verdade, continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Na verdade, continuo. Muito bem. Excelente. É uma pena que não seja vídeo também, porque a gente, na hora que toca música, a gente sai dançando e cantando junto, assim. Ah, eu adoro essa música! E tá 8 pontos pra vocês agora, 8-0. Putz. Rafael, que decepção, cara. Rafael, sua vez agora. Vamos lá. O título dessa música é Aquele que não pode esculpir nem demolir, também não pode colorir. Meu Deus. Vamos lá, 7 notas, Maestro Gatosco. Maestro Gatosco, 7 notas pro Rafael. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Rafael, qual é a resposta? Caramba, sou alguma coisa, mas não veio. Eu passo. João e Fernanda. A gente pode pedir já uma, gente, sendo que a gente já ouviu 7? Pode, é o azar dele. Pô, azar dele. É azar dele, que ele pediu 7 antes, né? Assim, se deu mal, você precisa... Sim. Não, na verdade, acho que a gente não pede nada, a gente só tenta achar, né? Não, eu quero pedir só uma, que aí eu ganho 7 pontos, cara. O negócio aqui é competitivo. Não. Vamos fazer isso, então. Maestro Gatosco, 1 nota pro John. Miau. Justamente a nota que eu esperava. Eu também. É. A música é Eu. Eu. Ah. Eu queria tanto encontrar uma pessoa como eu, a quem eu possa confessar. Parabéns, João. Cara, você conhece muito sua obra. É impressionante isso. Essa aí foi eu que acertei. Não, o John... a gente olhou um pro outro e falou assim, eu, né? É, verdade. É. Não basta ser fã, né, Rafael? O que me confundiu foi essa charada. O que, que é essa charada? A charada não tem a menor ideia. Melodia. Eu fui pela melodia. Aliás, eu fui gravar isso ontem. E é impressionante como vocês gostam de tecla preta, né? Tipo, as músicas são tudo em si, fá sustenido. Quem faz isso? Faz uma música em dó, às vezes. É que foi sem querer. A gente é mais triste do que feliz. Não, cara, é o tom da música, quem manda no tom da música é a voz da cantora, né? Uhum. A cantora vai lá escolhendo o tom, que fica melhor é esse, a gente não discute, é esse mesmo. Isso é que é gostar de tecla preta. Pô, mas essa música, ela tem muita tecla preta? Tem, né? É só tecla preta. Eu vou dizer uma coisa muito importante sobre as teclas pretas. As teclas pretas são um problema para os tecladistas. Dane-se os tecladistas. A guitarra não tem tecla preta. É verdade. Traste preto. É tudo a mesma coisa. Não, mas essa música tem muita pestana. Uma curiosidade reveladora agora. Por quê? Porque eu canto muito nas teclas pretas. Porque se você tocar só nas teclas pretas, você vai ter uma escala oriental. Pentatônica bonitinha. Tocando lindamente. Se você tocar qualquer coisa aleatoriamente só nas teclas pretas, fica uhum. super japonês. Uhum, é verdade. Olha aí. Ou por isso. Mas, cara, eu não entendi a charada. A charada não faz o menor sentido. Qual é o negócio da charada? Ah, é o seguinte. Esculpir, demolir e colorir são verbos defectivos. Eles não têm a primeira conjugação. Caraca. Entendeu? Nossa, você, Guga, você é muito avançado. Seu pensamento é avançado agora. Eles não têm o quê? A primeira pessoa. Eles não têm a primeira pessoa. Não tem eu esculpo ou eu demolo. Não existe essa conjugação. Eu esculpo? Não tem. Só existe a partir da segunda pessoa. E nem eu demulo? Nem eu demulo, nem eu coloro. Não existe. E tem sacudo também, eu sacudo. Também não tem eu sacudo. Eu coloro? Mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu falo se eu quero colorir, se eu estou a colorir alguma coisa? Você tem... fala inglês. Você tem que falar, eu vou colorir, eu estou colorindo. Não, mas eu coloro. Não tem eu coloro. Bom. Esse é um bug no português, então, é um defeito horroroso. Mas se você estiver certo mesmo, que coisa... Foi um pensamento muito avançado, que a gente não conseguiu sequer se aproximar. Nossa. Nem depois do resultado. Vamos lá. Eu queria forçar vocês a pedir 7 notas pra gente ouvir mais o Maestro Gattusco. Eu gostaria de saber quantos pontos a gente ganhou. Vocês estão 15 a 0. Tá difícil. Ok, próxima rodada. John e Fernando, vocês começam. Uhum. E o título é o seguinte. Ele fica em cima do calendário, do relógio e da ampulheta. 5 notas. 5 notas. Maestro Gattusco, 5 notas pra Fernanda. Eu sei qual é. Você tá tocando no meio da música, né? Não o início da música. É, se você... Esse maestro, ele tá tentando cruel. Me enganar. Esse maestro, em vez de começar no começo das estrofes, começa picado, assim. Sobre o tempo. Tempo, amigo, seja legal. Essa picada aí é... Não, eu ia pedir uma nota só. Eu pedi que tivesse uma nota a mais. O lance do tempo, do relógio, eu falei, sobre o tempo. Não, eu achei muito óbvio essa aí, o Esfinge. Você... Eu achei muito óbvio que eu não sei. Essa eu sabia também. A gente ficou meio decepcionado agora. Opa. Olha, na verdade, poderia ser ainda uma outra música que é A Verdade Sobre o Tempo, que tem um título muito parecido. Mas eu tô percebendo que você, nessas charadas, você tá indo só pela sucessão, pela música de trabalho, pelo carro-chefe. As músicas do mainstream. Mas, honestamente, eu fiz as charadas pensando nas que eram mais fáceis de fazer charadas. E em relação a tocar o meio, é porque pra não ficar uma nota só repetindo, entendeu? Entendeu? Ué, mas é assim, mas o Maestro Zezinho fazia isso, viu? Pois é, cara, mas... Mas tudo bem, vamos lá. Beleza, estamos ganhando quanto agora? De 20 a 0? 18 a 0. Só que tem o seguinte, essa é a última rodada, todo mundo pode tentar, mas ela vale 1 milhão de pontos. Aí... É porque é igual o Silvio Santos. Eu acho que a gente pode fazer outra coisa também. A gente pode fazer um leilão mesmo. Quem pedir menos notas tem direito de tentar adivinhar primeiro. Boa ideia, Rafael. Você vai primeiro. Você dá o seu lance primeiro, tá bom? Tá ok. Essa música tem o som de uma bola de chiclete estourando. Rafael, quantas notas? Ah, 5 notas. João e Fernando, vocês querem dar menos? Quem dá menos? 4. 4 notas. Rafael, você quer dar menos ou você paga pra ver? Eu pago pra ver. Paga pra ver. Então, João e Fernando. Maestro Gattusco, 4 notas pro João e Fernando. Miau, miau, miau, miau. O som de uma bola de chiclete estourando. Eu acho uma música super obscura. Essa música não é sucesso se for ela. Eu acho que eu sei qual que é também. É. Ela corresponde perfeitamente à sua charada. Eu não me lembro se corresponde às notas, mas vamos tentar. É. Sertões. Caio, qual é a música? Não basta ser sincero, ter caráter, ser honesto. Gotta work like Kirk e o Vulcano. Vocês erraram, a música é Spock. É verdade, isso aí a gente foi super mal e a gente perdeu 1 milhão de pontos. 1 milhão de pontos, Rafael, yes. Grande vencedor. Yes. Parabéns, Rafael. Muito obrigado, sem acertar nenhuma. Queria dizer que as rodadas 2 e 4 eu sabia a resposta. Eu não sabia das minhas rodadas. Você só seria o mal de ser sorteado nas rodadas erradas, né? É. Ué, mas eu sabia todas as respostas. Por que que vocês acharam que era Sertões? O começo dela, o som da música tem um som que é de chiclete. É verdade, bolinha explodindo de chiclete. Ah! Mas aí, né, fazer o quê? Como eu saberia isso? Sendo um fã, super fã, não, que conhece todas as músicas. Não, mas tá. Essa era bem obscura, bem que eu falei, era obscura. Não, mas foi muito bom, eu fiquei feliz com o resultado, embora perdendo. É, foi 1 milhão a 18. É, essa música não é tão... Quer dizer, ela é obscura, eu adoro, porque é do disco, o primeiro disco que eu conheci, o primeiro que eu comprei. E quando o Leonard Nimoy morreu, eu tava ouvindo rádio, e o cara falou assim, bom, morreu o Leonard Nimoy, um ator de Hollywood e tudo mais, e vamos tocar a música do Pato Fu sobre Spock. E tocou a música. Eu fiquei feliz por estar tocando a música na rádio e triste pela morte do Leonardo Nimoy. A gente também. Mas, assim, eu fiquei pensando agora sobre esses 1 milhão de pontos contra 18, mas os seus 1 milhão de pontos são venezuelanos, né? Então, assim. Tirando todos os zeros aí, a gente continua bem aí, hein, John? Tá bom. É igual passa ou repassa, só vale a última prova. É, não, mas foi ótimo. A última vez que o Pato Fu tomou uma surra desse tamanho foi no Rock Gold MTV, cara. Que a gente perdeu 15-0 pro combinado lá dos pagodeiros. Era Negritude Júnior, né? Ganhou da gente do Karnak de 15-0. Era a gente Karnak versus um combinado dos pagodeiros. Nós tomamos um chocolate de 15-0. 18 milhões. 1 milhão a 18. Não sei se é melhor ou pior, né? Tudo bem. Rafael, parabéns, cara. Ah, muito obrigado. Você derrotou a banda da qual você é fã. Parabéns. Isso aí. Vamos falar das músicas do Pato Fu. Primeira pergunta. Quando vocês ouvem música hoje, vocês já ouvem pensando se dá pra tocar com brinquedo? Não. Eu não. Você consegue separar isso? Eu escuto um pouco assim, sim. Não, eu consigo separar bem, assim. Mas acho que talvez por causa da minha outra carreira, né? Uhum. Da minha carreira não com a banda. Então, eu me considero um ouvinte muito gente comum, assim. Eu escuto muita música sempre. O John escuta menos música que eu. Então, eu escuto sempre com muita alegria de ouvinte de rádio, de disco novo que tá ouvindo, assim. Eu fico pela alegria da canção mesmo. Não fico pensando muito, não. Eu acho que eu escuto dependendo do que é. Quando eu escuto música velha, às vezes quando eu escuto rádio, sabe, tá tocando, sei lá, hits dos anos 70, 60, assim, uhum. Aí que é justamente aonde a gente garimpa mais coisa pra música de brinquedo, aí eu acho que eu escuto um pouco assim, pensando, putz, isso aqui dá pra fazer um negócio assim com música de brinquedo e tal. Aí quando eu escuto coisas novas, ou sei lá, tem um tipo de som que eu fico um pouco de orelha em pé. O que que vocês ouvem agora? Tem como dizer assim, essa é a banda que eu tô ouvindo agora, esse é o tipo de música que eu tô ouvindo agora. Existe isso? Existe, cara. A oferta de música é muito maior hoje em dia, né? Mas a sua capacidade de absorver música e de ouvir música nova não aumentou com o aumento de oferta, não. Uhum. Então, eu não consigo ouvir tanta coisa nova assim. E eu não consigo ouvir, tipo, playlist de coisas que tem a ver com o som que você gosta, sabe? Uhum. Às vezes eu boto um som pra tocar e depois daquilo não Spotify ou coisa parecida assim, começa a tocar coisas parecidas, eu falo, não, eu quero ouvir o álbum inteiro daquela banda que eu achei interessante, que é um jeito jurássico de ouvir música, né, de ouvir o álbum inteiro, essas coisas, mas eu ainda escuto música assim. Recentemente eu tô ouvindo uns sons que tem a ver com a nossa filha, a Nina, que ela tem escutado muita coisa de anime, coisa japonesa, uhum. E uma banda de, é uma espécie de thrash metal do inferno misturado com pop, uhum. Japonês, uma Maximum the Hormone, tipo hormônio máximo, hormônio no máximo, né? Põe os hormônios no máximo, Maximum the Hormone. essa banda é demais, cara. É a banda nova, assim, que eu tenho ouvido, que eu achei mais legal, que eu escuto as músicas todas e tipo, putz, que demais. E tem a ver um pouco com o Pitbull do início, assim. Uhum. E os clipes são legais. Eles são bem conhecidos por ter feito uma das aberturas do Death Note no... Sim. Da série. E é bem divertido. A Nina tem mostrado um monte de coisa pra gente, assim. Acho que as coisas mais novas que a gente acaba ouvindo é porque a Nina mostra. A Billie Eilish, a Melanie Martinez, umas coisas assim, que ela gosta. Mas ela tem gostado muito dessa banda. Tanto que ela... Engraçado, ela fez uma coisa que é totalmente fora da geração dela, que é comprar CD. Uhum. Porque ela nunca comprou um CD, mas lá no Japão ela quis comprar um CD dessa banda, Maximum The Hormone, porque... O CD vem cheio de coisa, vem o CD pro fã mesmo. Uhum. Aí você abre lá, tem conteúdo que você vai acessar, tem um cartãozinho que eles mandam pra você, um monte de coisa, assim. Então achei até curioso. Falei, nossa, Nina, mas pra que você tá comprando um CD? Bora! Aí, mas por isso, porque ela queria ter um souvenir real dessa banda que ela gosta hoje, que ela só tinha digitalmente, né? Qual é a idade dela hoje? 15. 15 anos já, caramba. Eu tenho um filho de 14 anos e ele compra vinil agora. O lance dele é comprar vinil, garimpar, sabe? Achar, porque ele gosta de música velha. Ele gosta de classic rock. Eu lancei vinil. O Pitbull vai lançar em vinil. A gente pode divulgar isso? Sei lá. Assim eu olha, vai sair em vinil um disco do Pitbull que nunca saiu em vinil. Vai sair. É mesmo? Televisão de Cachorro. Vai sair em vinil. Que legal. Ah, que demais. Excelente. E eu gosto de ouvir muita música velha também. Quer dizer, as coisas que eu ouvia quando eu era... adolescente, assim, quando era Schoffen, uhum. as coisas da New Wave, do pós-punk ali, dos anos 80 e tal, assim, é engraçado que eu descobri que muitas dessas coisas eu não tinha nem vinil, nem CD, eu tinha fita cassete. Uhum. E com a queda dos próprios aparelhos de você ouvir cassete, ouvir vinil, ouvir MP3 e tal, eu descobri que tinha sons, assim, que tinha muitos anos que eu não ouvia. E aí essa a onda do streaming, ela é uma beleza pra isso, né, cara? Uhum. Eu me lembro assim, tipo, putz, vou ouvir um disco que eu tinha em fita cassete do Lloyd Cole, The Commotion, uns troços do tipo assim. Aí eu boto pra ouvir aquele negócio e ouvir com os ouvidos que eu tenho agora é completamente diferente. E é uma experiência interessante e ao mesmo tempo, ela é nostálgica e nova ao mesmo tempo, é muito legal. Você falou de bandas pós-punk, né? A gente tem feito esse projeto aqui já faz um tempo. E uma coisa que, quando você faz isso que eu fiz essa semana, assim, mergulhar na discografia de uma banda, ouvir ela inteira, sabe? Ver entrevista, ver versão ao vivo e tal. Você começa a notar influências que a banda teve e que faz sentido em relação à época, que é aquele determinado disco e tal. E você consegue notar também coisas que a banda faz que outras bandas que são contemporâneas dela também fazem. Uhum. E com o Pitbull, não. O Pitbull é bem difícil isso. Eu acho que ele é pouquíssimo parecido com outras bandas de sucesso da mesma época. E a gente tá falando de várias épocas, né? No começo dos anos 90, no fim dos anos 90, etc. Uhum. Talvez o Karnak, né? O Karnak é similar ali em estilo, em algumas coisas. E uma das coisas que dá pra notar é isso, assim. É esse som, às vezes, que é anos 80, assim. É pós-punk, igual você falou, né? Isso tá bem presente na música de vocês, né? Eu acho que sim. Eu acho que é o fio da meada que tem no nosso som. Eu acho que é um pouco isso. Você escuta um pouco de, sei lá, de Devo, de B-52s, de Cure. Uhum. Coisas assim, não. Nosso som, acho que em todos os discos. É fato que a gente tem um estilo, assim, muito variado. A gente, desde o começo, queria ter álibi pra fazer qualquer coisa. Então... É por isso que é um pouco difícil achar essas coisas, mas eu consigo perceber que, sei lá, no início, a gente tinha um som mais pesado, assim, mais, uhum. mais cheio de distorcida, que era um negócio que estava rolando ali no início dos anos 90, uhum. com as bandas brasileiras, tipo assim, aquela fase mais pesada dos Titãs, primeiras bandas dos anos 90 ali, Raimundos, não sei o que, não sei o que. A gente, de maneira nenhuma, tinha parecido com Raimundos, mas guitarra com muita distorção, então a gente tinha isso mais no início. Na época que a gente ficou muito fã do Radiohead, assim, se você ouviu o Ruído Rosa ali, ou então do Super Furry Animals, né, que é uma banda que a gente adorava no início dos anos 2000, a gente fez músicas ali que tem a ver, assim, mas é um pouco mais piada interna do que aquele som da moda, assim, entendeu? Assim, uhum. Ah, tá todo mundo fazendo tal coisa, vamos fazer também. Uhum. Eu acho que a nota, se a gente tem algum talento, não é esse, assim, do tipo, ah, o som que tá funcionando agora é esse, vamos tentar fazer isso aqui, porque isso vai dar certo, porque a gente absolutamente não tem essa habilidade, assim, de fazer isso e ficar com um sorriso no rosto ao mesmo tempo, entende? A gente tenta fazer o nosso negócio e ver se as pessoas gostam. É, isso que você falou do som pesado, do começo da banda e tal, pra mim é muito claro, assim, é muito perceptível em Rotten Music de Liquid Capum, que é a primeira música do primeiro álbum. Ela tem esse peso, peso na guitarra, a guitarra pesada. Depois que tem aquela parte mais lentinha, tem um solo ali que parece Iron Maiden, né? É. Cara, você sabe o que aquilo ali é, pra mim? É a influência do Mano Negra. Sei. Rotten Music, pra mim, assim, eu lembro de ter visto um show do Mano Negra em BH. E eu vi o show do Mano Negra sem nunca ter ouvido nada da banda. Eu ouvi falar, uma banda legal, francesa, os caras vêm tocar. Aí eu fui assistir, fiquei de queixo caído. E eles tinham essas dinâmicas, né? Um pedaço muito pesado, depois um ska, depois não sei o que e tal. Eu falei, cara, vou fazer uma música assim. E o Rotten Music é uma colagem, né? De um monte de pedaço e de verso de outras músicas, assim. Na verdade, ela é isso, de você ouvir influências de outras bandas ao extremo. Só que é tanta coisa junta que parece que não vem de lugar nenhum. É, assim, e da minha parte, falando da canção Rotten Music mesmo, por exemplo, ela é tão colagem que, na época do primeiro disco, eu quase não fazia música pro Fat Four, assim, porque eu tinha uma banda de colégio, eu tocava as minhas músicas nessa banda, então, assim, eu falava, não preciso fazer música pro Fat Four, o Fat Four já tá pronto, assim, o John já tinha um monte de música, mas aquela parte que se chama Oji, é uma música que eu escrevi numa aula de filosofia na Fafiche que eu tava tendo, eu escrevi aquilo. E eu falei, eu tenho um pedaço de música, é isso aqui. Aí eu mostrei pro John. Eu grudei assim, ele lá. Falei assim, não, vamos botar isso aqui no Rotten Music também. Eu falei, putz, tá bom, põe aí. Mas assim, era muito fragmentado mesmo, até a minha participação. Depois é que a gente foi se achando, assim, como é que a gente faz música junto? Eu e o John, a gente fazia música junto. Então, eu acho que só ao longo do tempo o Pato foi emprestando suas moléculas uns aos outros, assim, a gente até ficou... Talvez, né, muita gente fala, porque é mais pop agora. Não, talvez assim, de tantas pessoas ouvirem a gente, ouvirem a minha voz, se acostumar com o timbre de voz, se acostumar com o tipo de poesia lá que o John faz e tudo, fica mais familiar, né? Mas eu acho que a Pato Fu, ela, até no Música de Brinquedo tem, né? Se você pegar lá a brincadeira que a gente fez no Música de Brinquedo 1 ao vivo, que tem a citação do Bohemian Rhapsody, que hoje todo mundo anda, fala, quem tava ouvindo Música de Brinquedo há 7, 8 anos... As crianças que ouviam música de brinquedo já conheciam essa música, não agora por causa do Queen, né? Então, assim, o Pato tem muito disso, de pegar muita referência, colar e misturar todas as épocas. É verdade. Você mencionou o Bohemian Rhapsody. Eu lembro que eu ouvia muito música de brinquedo. A minha filha mais velha era pequena na época, tinha seus 3, 4 anos. E a gente ouvia muito em casa e a gente foi num show que teve aqui em Brasília, no Parque da Cidade. Um show no Porto Sol, super bonito. E aí lá pelas tantas eu levantei e coloquei ela de cavalinho pra ela conseguir ver os monstros, né? Os bonecos de fantoche. E aí vocês tocaram Bohemian Rhapsody, que, claro, é uma das melhores músicas de todos os tempos. Eu comecei a pular com ela no cavalinho, tomando cuidado pra ela não cair, balançar a cabeça. E eu não sabia se ela tava curtindo ou não, porque ela tava em cima de mim, né? E aí quando terminou a música, ela puxou minha cabeça e falou assim... Que show legal, hein, pai? Muito bom. Bom demais. Você falou aí do Rotten Music, que você fez a letra na aula de filosofia. A letra, essa aula influenciou na letra, da Psicose da Morte? Era uma aula que eu tinha na época, a Fafiche era no bairro Santo Antônio, e era bem longe de onde eu morava, porque eu sempre morei aqui na região da Pampulha. E aí eu ia pra lá, era aquele ciclo básico, tinha aula de filosofia, e era uma aula que começava... Às 10 da noite, terminava 11h15, assim, era um horror. E aí, um dia eu tava olhando pro professor, eu tava olhando, queria prestar atenção lá, mas tava com sono, tava cansado, tudo. E eu olhei, ninguém tava prestando atenção, tinha gente rabiscando carteira, vandalizando a parede, sei lá, fazendo tudo, menos prestando atenção. Eu falei, cara, tem que escrever alguma coisa aqui, alguma coisa tem que escrever pra poder não dormir, que eu era sempre muito, assim, eu quero ser boa aluna, eu não posso cochilar aqui. Aí eu comecei a escrever, eu falei, putz, vou escrever um negócio bem terror, a coisa, sei lá. Aí eu comecei a escrever aquilo. Hoje as pessoas vão morrer, as pessoas vão matar, imaginando que ia acontecer alguma catástrofe naquela aula de filosofia ali, pra poder acordar as pessoas. mas no final, acho que até eu dormi, porque eu escrevi só um pedaço, a música curtinha, né? Ela é o suficiente pra ser bastante assustadora. O legal é quando ela acaba, aí depois volta mais um pedacinho. Espírito Fatal, a Psicose da Morte estão no ar. Opa, esqueci de falar um negócio. Ela podia ser trilha sonora aí de Bird Box. Ixi, é mesmo, é verdade. Totalmente. Mas essa música, o que ela representava nessa época, é que justamente a Fernanda cantava pouco nessa época, né? A gente não tinha achado ainda coisas legais pra Fernanda cantar no Pato Fu. A maioria desse repertório era não muito amigável para quem tem uma voz tão melodiosa, assim, tal. Mas esse pedacinho era tudo que eu procurava, assim, né? Porque ela tem essa voz super doce e cantando esse negócio meio de terror, intercalado com um som esquizofrênico. Ah, beleza, é isso mesmo que a gente tá querendo. Essa música tem uma relação com Capetão, que é dois discos depois, né? Tem Mas Acabou. Porque eu vejo muito uma relação entre ela, o lance de ter uma colagem, várias músicas misturadas ali. Aí tem uma hora que a música fica lentinha, fica alegrinha. Sim, cara, eu acho que a gente... Quando eu fiz o Rotom Music, era a primeira ideia, quando eu comprei, pra testar, assim, sequência, né? Uhum. Que é um aparelhinho pra você gravar suas notinhas musicais e disparar aquilo. Eu pensei, putz, vou colocar tudo isso aqui no máximo, né? Colocar tudo no 11, no máximo, e acelerar, e depois diminuir a velocidade, pra fazer uns troços assim que uma banda normal não faria, né? Vou usar isso aqui pra fazer o clichê, que é o que é mais tentador quando você compra esses aparelhinhos, é fazer o negócio que tem aqueles presets prontos. Eu pensei, não, eu vou colocar tudo no máximo e depois diminuir pro mínimo e acelerar no meio e tal. Então, de vez em quando, eu fazia uma espécie de esforço de produção de agora eu vou fazer uma música que vai ser uma espécie de demo do poder desse negócio aqui. Uhum. Mesmo que foi meio isso, e eu acho que em todo disco eu ficava tentando fazer uma música assim, mesmo no início. Era uma espécie de, olha só o que isso aqui faz. O Capetão, eu acho que é isso. Ele é uma música que eu, além do sequência, eu tava começando a trabalhar com sampler. Uhum. E o sampler te permite colocar elementos externos, né? Assim, a música, você pega pequenos pedaços de outras músicas e bota dentro do seu som. Uhum. Pegou aquelas coisas de rádio. É, umas... E tem a presença do Xande também. Acho que no Tem Mas Acabou, tinha o Xande já. O Capetão, ele faz a função de Rotom Music, mas com um baterista tocando. É. Né? E aí a gente falou, nossa, olha que legal, dá pra fazer com... O Xande é um cara que é capaz de fazer as coisas que o John poderia imaginar nos Japs ali. É. E aí a gente usou esse tanto de elemento, mas a piada básica do Capetão era algo que é um pouco piada interna pra gente, que em BH a cena do metal, uhum, sempre foi muito forte ali no selo Cogumelo, e a gente era do selo, né? A Rotom Music era do selo Cogumelo, que é um selo do Sepultura, do Overdose e tal, de toda uma cena de metal mineira, uhum, que virou um metal exportação, assim, tal, muito forte. E desde os anos 80 é assim, e a gente está acostumado a... A gente ficou nessa época acostumado a lidar com bandas de metal, assim, uns meninos muito novos, assim, uns meninos de 14 anos de idade, 13 anos de idade, 12 anos de idade, uhum, tocando aquele metal mais grotesco e tal. E os meninos ainda têm a voz fina, assim, sabe? Uhum. E aí nós queremos cantar, eles cantam aquela coisa. E aí, esse é o Capetão, entendeu? Tipo assim, ele parece um cachorrinho bonzinho, mas na hora que vai cantar, ele tem que falar assim e tal. E a gente brincava que os meninos, na passagem de som, eles ficavam pedindo lá pro técnico de som, pô, tem que aumentar minha guitarra aqui, meu, não sei o que. E aí, na hora de cantar, vinha com aquela voz de monstro. E essa piada, a gente usou ela assim, duas, três, quatro, cinco músicas. A gente nunca cansava dela. Aí tem uma outra música que chama Onófilo, que é a mesma piada, assim, tipo, os meninos com a voz fina, cantando com voz de monstro e tal. E é isso, é uma mistura dessa tentativa de fazer uma demo do potencial dos Japs, né, dos 128 Japs, da parte eletrônica, uhum, com esse álibi para usar qualquer tipo de sonoridade que a gente cultivou desde o começo. Esse disco, Tem Mas Acabou, todo mundo tem na vida um disco que fala assim, ah, esse disco foi feito para mim, né, ele é sobre mim. Ele causa essa sensação, né? E eu tinha essa sensação com esse disco, Tem Mas Acabou. Porque era uma época que eu morava em Brasília e minha namorada morava em São Paulo. Eu ia encontrar com ela sempre que eu podia, nos feriados e tal, e ia de ônibus. Então eu passava a vida na estrada, eu ouvindo esse disco. Então eu lembrava muito dele. E essa hora, quando você tá na estrada, no meio da madrugada, e começa esse momento que vai passando as rádios, sabe? Tem muito cara que você tá pilotando caminhão. É. Quando eu penso num arranjo desse... Pra mim é quase como se fosse só um arranjo piada, né? Assim, uhum. Um arranjo... É um troço engraçado, né? Mas aos poucos as pessoas começam a ter relações diversas com música. Até com uma música que nem o Capetão. Uhum. Você pode falar, pô, era legal que eu tava na estrada, ouvi um negócio daquele. É, na verdade era o disco como um todo, assim. O Capetão tinha essa parte do rádio, mas a música que me pegava mesmo era Um de Vocês. Porque fala dessa história de você tá na cidade, você tá perdido e tal. E me dá... Sabe aquela sensação do caminhoneiro que não se sente mais em casa em lugar nenhum, só na estrada? Ah, que demais. Legal. Essa música, Um de Vocês, sobre o que ela é? Que cidade é essa que você tava perdido? Putz, cara. Vai lá onde vocês, isso que eu preciso. Eu lembro você falando, John, do chave dessa música, era do Elinha na Testa da Idade. Você falava muito isso com o Ricardo, assim, vocês ficavam conversando sobre isso. E eu lembro que a gente voltava de viagem, quando a gente começou a viajar muito, que você falava assim, poxa, é muito bom voltar para uma cidade que você conhece, assim, que você sabe onde as coisas estão, mas ao mesmo tempo você tá cada vez mais ausente, porque a gente estava viajando muito, né? Ficava o mês todo fora de casa, assim. É, cara, é engraçado. Essa música, o significado pessoal dela pra mim, assim, ela acho que meio que desapareceu na minha cabeça, assim, tal. Mas uma coisa que eu me lembro é que muitas músicas minhas começam com um verso ou uma estrofe. Uhum. Tem aquele caderninho que de vez em quando eu penso num verso, que verso legal. E às vezes, em torno desse verso, eu faço o resto todo. Porque, assim, eu tenho um verso legal, então agora eu vou me obrigar a fazer o resto. E eu lembro que o verso original dessa canção era esse. A ruga na mão é linha, na testa é idade ou preocupação. Ou preocupação. Eu achei isso tão legal, assim. Falei, putz, que verso legal, vou fazer o resto da música tudo em torno disso. Na verdade, eu acho que ali eu tava querendo dizer algo do tipo que as pessoas se preocupam demais. Uhum. Fazem os problemas ficarem maiores... de acordo com o tanto que você se preocupa com o próprio problema, algo do tipo assim. Acho que essa era a ideia inicial. Mas é engraçado que nessa época, as minhas composições elas eram muito fragmentadas. Assim. Eu realmente não me preocupava muito em a música ter cabeça, tipo, ah, eu tô querendo dizer tal coisa. Eu realmente escrevia coisas no meu caderninho ali, e pegava um verso que eu gostei, tava numa folha, com outro verso que eu gostei em outra folha, e ia juntando. Eu falava, e agora isso aí vai fazer sentido na cabeça de quem ouvir. Uhum. E eu acho que faz mesmo. É um dos jeitos de se fazer música, assim. Você pode fazer do outro jeito, mas pode fazer assim também. É, não, e funcionou completamente. Você vê que era, eu só não ia às lágrimas ouvindo Hey, Hey, Eu Tô Perdido, Eu Sei, no meio da estrada, na madrugada, porque a música não é tão triste, né? Ela entra com uma guitarra, assim, e isso era bom, cara, porque... segurava a onda até o fim da viagem. Que bom. Massa. Que bom que você não dormiu. É. Agora, outra música que era sobre mim nessa época desse disco era Água. Porque essa música é sobre comprar instrumentos? Não. Porque... é, não. Porque você fala assim, a gente mora aqui no Poeirão, aí fala assim, ah, meu sonho de consumo, tem que encomendar primeiro e esperar um ano inteiro pra chegar. Isso é um pouco sobre ser brasileiro, assim, né? Uhum. Brasil é foda, né? Brasil é um país muito fodido, assim, nesse sentido de que falta tudo, falta água, né, cara? É verdade. E aí, quando você pensa que falta água, o que, que você vai dizer de uma guitarra, né? Tipo, é assim, é cara e tá em falta. Uhum. Aí você encomenda e espera um ano inteiro pra chegar, assim. É um pouco sobre o Brasil, sem querer fazer uma música sobre o Brasil, usando a palavra Brasil ou qualquer coisa do tipo assim. E é o Poeirão. O Brasil é o Poeirão. Uhum. É legal que é uma música que antecipou o que seria o AliExpress no futuro. Muito bom. Eu acho que a ideia de fazer uma música chamada Água é porque tinha outra chamada Pinga. Por exemplo, vou fazer outra, vou fazer uma chamada Água. É assim, é tipo, os motivos pelos quais você faz uma música. Ah, eu fiz uma que chamava Água só porque eu tinha uma outra chamada Pinga. Aí pronto. Podia ter feito outra chamada, sei lá, Melado de Cana. Limão, né? É. E ainda desse disco, O Peso das Coisas, é uma música religiosa? Tem Maria e Gabriel ali e tal, é sobre isso mesmo? Pois não sei, acho que é uma tentativa de ter uma erudição de Araque, assim, de minha parte, de fazer uma mensagem subliminar, assim. Putz, eu não me considero uma pessoa religiosa de maneira nenhuma, assim, mas é uma historinha. Esses dois personagens, Maria e Gabriel, eles são tão bonitos, assim, né? Quando eles aparecem, e a história entre eles, assim, que se, as pessoas, né, que não acreditam, questionam e tudo, mas é quase um conto de fadas, assim, né? E é aflitivo pra Maria, receber o ônibus que você desce, tudo. Eu acho que tem a ver, eu gosto muito do clipe que foi feito, aliás, foi feito em Brasília, né? É, a música, na verdade, é como se fosse do ponto de vista da Maria, como se ela estivesse falando com o arcanjo Gabriel. Uhum. A gente achava essa música demais, né, cara? A gente achava que essa música poderia ser o maior sucesso. A gente fez clipe dela, tentou fazer ela tocar no rádio, eu achava que ela era pop, que faria sucesso, assim, e tal, mas eu tava completamente enganado. Ela não fez sucesso, não. Eu acho ela muito bonitinha e tal, tem um clipe mó interessante e tal, mas não rolou. Dessas coisas que são imponderáveis e que às vezes dependem de coisas que não são só nossas também, sei lá. Eu acho o peso das coisas, a frase "sinto o peso das coisas e o ar dentro de mim" é de um lirismo incrível, é de uma das letras que vocês têm, essa frase é das melhores, assim, é de uma inspiração fantástica, parabéns. Obrigado. Na verdade é aquela coisa, assim, eu peguei a história lá da Maria com o anjo Gabriel e tentei escrever alguma coisa que poderia ter significado se a pessoa entendesse, mas se não entendesse também, beleza. Então, mas a inspiração era o peso que recaiu sobre ela, naquela função que foi dada pra ela. Aham. E aí vai. Tem outras músicas de vocês que tem uma conotação religiosa também, né? Quer dizer, que vão um pouco pra esse lado. No Gol de Quem tem "Vira Imbecil". Quem crê diz que tudo consegue em tudo aquilo que crie. Eu queria até que desistir porque não consegui. Você vê que imbecil é a vida, não tem nada de religioso. É assim, é aquele negócio do tipo, se você crê, trabalha que você consegue, sabe esse negócio? Aham. Não crê em nada espiritual, é assim, quem crê diz que tudo consegue, quem crê tipo assim, não, acredito que eu vou conseguir ter o meu novo apartamento, não sei o que, Nem sempre, as pessoas nem sempre conseguem o que elas acreditam e trabalham pra caralho, às vezes a vida é injusta pra burro e às vezes ela é justa, mas assim, gente que trabalha pra caramba, rala pra caramba, às vezes não consegue o que quer, essa que é a realidade da vida. Essa olha aí, uma música que previu AliExpress e agora uma que previu as palestras de empreendedorismo. Maravilhoso, é exatamente isso, cara. Eu sou um profeta, cara. E assim, eu tô desperdiçado nesse ramo aqui. Né? Um profeta. Mal falando, eu deveria ser o novo Messias. Mas tem outra música que essa sim é bem religiosa, né? Assim, não que ela seja uma música religiosa, mas que fala sobre religião, que é "Deus", do Ruído Rosa, que fala sobre aquela questão de Deus estar em todos os lugares, e não é isso? É um conceito que tem na maioria das religiões, eu acho, né? Que é da onipresença de Deus. E eu que nem acredito em Deus, é mais uma cutucada, assim, para as pessoas que acreditam, né? E que às vezes os conceitos religiosos, eles começam a ficar meio tortos e rola uma certa hipocrisia, então é uma música que fala que Deus está no menor abandonado, né? Tá naquele menino que tá vendendo chiclete ali no sinal e que arranha seu carro, que bagunça seu lixo, né? Deus tá em todos os lugares mesmo. Se é para ser, se é para acreditar em Deus, você tem que acreditar nisso. O Lalalaiaia também, né? Era o que eu ia falar. É, o Ula já é mais, assim, não é exatamente sobre algo filosófico sobre religião, é uma crítica a essas igrejas, né? É mais sobre a igreja. Que cobra pra você ser fiel, assim, Essa deturpação. Cobra sua religiosidade, assim. É, essa deturpação dos sentimentos religiosos. E essa coisa de achar que para as pessoas serem boas, elas têm que acreditar em Deus, elas têm que seguir uma religião, elas têm que seguir a metodologia que está prescrita num manual religioso, né? Então, essa música é mais uma crítica a isso mesmo. E o clipe dela é sensacional, né, cara? Que é feito pelo Laerte. É, espetacular. Os fãs. Esse clipe fez parte daquela coisa louca lá, antes da gente ter feito o clipe pra todas as músicas de um disco, né? Do Toda Cura Pra Todo Mal. No clipe da Laerte ali, tem várias mensagens, né? Várias mensagens sobre tudo isso que a gente tá vivendo hoje e ainda mais, assim. É do tipo que não pode nem deixar lá a família real brasileira aí assistir, senão eles vão bater na gente. Porque é cheio de coisa que eles não gostam nos clipes. Nossa senhora, é galo se beijando, é gente de dinheiro, vai igreja, um monte de coisa. Ainda bem que não tem muita visibilidade no YouTube, não, né? Tem uma coisa nessa época desse clipe, que a Fernanda tava falando que a gente fez clipe de todas as músicas. Voltando naquele assunto dizendo que a gente não é muito fácil perceber a nossa inspiração nas bandas contemporâneas, a gente fez isso porque o Super Furry Animals fez. Eles lançaram um DVD na época, né? Mixou um disco em Londres. A gente foi mixar um disco em Londres e eles estavam lá mixando também um disco que tinha clipe de todas as músicas. A gente falou, putz, cara, nós queremos fazer um disco com clipe de todas as músicas também. E a gente tava no mesmo estúdio de masterização. É. Foi o primeiro encontro com eles, depois a gente se encontrou, cantou juntos, tudo. Mas quando eles mostraram o que eles estavam fazendo, eu falei, nossa, isso é É muito sonho. E aí, pela história que a gente tinha de clipes, assim, a gente tinha muito diretor afim de fazer trabalho com o Pato Fu, porque sabiam que o Pato Fu valorizava muito a linguagem de cada diretor. Aí a gente pegou uma verba que tinha para fazer um ou dois clipes e falou, gente, quer fazer no amor e na liberdade total, assim, total. A gente dá a grana, vocês fazem o que vocês quiserem. Uhum. E lá fez exatamente isso junto com o Rafael Coutinho, né? Paulo Muppet, tem a Luciana também. Foi uma equipe que trabalhou com ele. Mas foi muito legal. Ele, na época, era ele. Mas Laerte ter falado sim pra gente foi tipo, nossa, Laerte, tipo, nosso ídolo mor vai fazer um clipe do Pato Fu. Era a coisa mais absurda, de feliz que podia acontecer com a gente. A gente também, eu e o Rafael, a gente gosta da ideia de analisar a obra da Laerte como se fosse do Nietzsche. Assim, a gente... Porque é, cara, é no mesmo nível, assim. Então a gente analisa como se fosse, sabe, Habermas, Kant, assim, porque é no mesmo nível, cara. Só que ao invés de escrever um livro enorme, é em 3 quadrinhos. É incrível. A gente tem os livros aqui também, e antes acompanhando só nas tirinhas tudo, mas quando você pega mesmo, pega a obra e vai vendo, e vê até hoje, né? Uhum. Teve uma vez que ele fez uma tirinha citando o Pato Fu, que tá nos livrinhos e tal, putz. Encadenei, coloquei numa moldura, tá aqui do meu lado do estúdio aqui. Demais. Que demais. Nesse disco ainda, No Toda Cura Pra Todo Mal, tem... A música carro-chefe desse disco foi Anormal, né? Foi. Essa música, ela é sobre aquele meio amor, meio obsessão, assim, igual Every Breath You Take? É, eu acho que é um pouco isso aí mesmo. A pessoa começa a ficar obcecada. Tem uns versos que falam isso, né? Eu tô no supermercado, eu penso... Será que a pessoa gostaria de dar Black ou Tom de morango? Aí a pessoa começa a querer descobrir... É tipo amor obsessivo mesmo, essa história. Isso foi 2005, né? Então foi antes dessas coisas daqui, as redes sociais hoje proporcionam, né? De você, os stalkers. É, os stalkers de redes que sabem tudo de tudo, dependendo do que a pessoa posta também. Mas era daquele perseguidor à moda antiga, né? De ficar olhando pela frestinha na escola e ir ao shopping e ficar olhando que loja que entra, aquelas coisas, supermercado e tudo mais. Mas tem um negócio que eu acho, essa palavra anormal, eu já coloquei ela próxima de amor, acho que mais de uma vez. Eu acho que é essa sensação de amor obsessivo ou estar apaixonado, assim, é um estado... anormal da existência. Tem uma música chamada Ruído Rosa, né? Que é do Ruído Rosa mesmo, do disco Ruído Rosa. Que o último verso é o amor é anormal. O amor é estranho sem forma, o amor é anormal. É anormal. Então acho que é um assunto que ele de vez em quando volta desse mesmo jeito, assim, nas coisas que eu escrevo. Sim, eu quando ouço anormal, eu tenho a sensação que é a mesma ideia, o mesmo eu lírico de Um Dia um Ladrão, do Televisão de Cachorro. Que ele fala, não vou deixar você me escapar, sabe? Se você vai, eu vou também. Ah, sim, pode crer. É isso aí. Então, um pouco sim. Eu identifico esse cara mais stalker aí nessas duas letras. É isso aí. Como que isso funciona pra vocês? Por que de repente você fala, vou escrever uma música sobre isso? Não, eu não sei exatamente, assim. Geralmente, você pode ter algumas músicas que eu faço assim, eu quero falar tal coisa, tipo o La La La Ye Ye, eu queria fazer uma crítica às igrejas. Uhum. Beleza. E tem músicas que a ideia inicial é um verso, tipo Um Dia um Ladrão, eu não lembro exatamente qual era o verso, mas eu queria fazer uma música sobre a perspectiva de um criminoso, de um ladrão, assim. Não lembro qual era o verso que começou, mas a partir de um certo ponto... Em algumas canções eu não me importo mais de estar dizendo coisas que não são exatamente a minha opinião ou a minha história. Uhum. Eu começo a desenvolver uma visão, alguma perspectiva. Então esse cara do anormal aí, eu não sei se eu me identifico com ele assim totalmente. Assim, eu acho que umas lascas disso sim, assim, sabe? Eu acho que todo mundo pode se identificar com isso aqui ou ali ou em diferentes fases da vida, assim, tal. Mas numa hora que eu começo a escrever uma música em que um sujeito é obcecado, não sei o quê, aí eu vou fundo, assim, finge que eu sou muito obcecado, escrever, né? Isso é uma coisa que funciona pra mim, assim. Algumas pessoas podem dizer que isso, ah, então você não tá escrevendo a sua verdade, tararara. Meu, às vezes eu escrevo sobre a minha verdade absoluta, às vezes não, às vezes eu tô inventando um conto, eu tô... Ficção, né? Literatura, sei lá o que é isso, entendeu? É ficção. É, ainda no Toda Cura Para Todo Mal, ele é um disco de 2005, né? É o ano que eu casei. E quando eu ouvi o disco, eu fiquei tão empolgado com uma música, e até hoje eu não sei como que fala o nome dessa música, porque o título dela é só um sinal de exclamação. É, a gente chama de exclamação. Exclamação. Exclamação. É. Uau! É. E aí eu escolhi essa música para ser a primeira música que ia tocar na festa do meu casamento. Eu casei na igreja e tal. Eu tava com defeito, né? É, em vez de, de uma valsa, a gente resolveu dançar essa música, sabe? É uma música dançante. Só que assim como vocês sempre declaram uma inaptidão para dança, eu também não sei dançar. Muito bem. Então ficou muito difícil. E a gente ainda esqueceu, a gente só falou assim, vamos lá e vamos dançar. Mas a gente nem ensaiou uma dança. E a gente esqueceu que a Emília, minha esposa, ela ia estar com um vestido de noiva. Então ela não ia conseguir dançar. Então a dança foi bem disléxica, foi assim, patética, mas as pessoas no final foram respeitosas, não tacaram tomates, terminou tudo bem. Eu acho que vocês escolheram a música muito boa para essa dança disléxica, porque ela é uma música muito, assim, ela tem uma batida dançante, digamos assim, mas ela é uma maluquice, assim. É uma alucinação, assim. Para ser sincero, essa música tem vários pontos de partida, essa aí até que eu me lembro bem, assim. Primeiro eu comprei uma guitarra barítona, que é uma guitarra que tem uma afinação mais grave. Aí eu falei, vou fazer um riff de guitarra barítona. E fiz aquele negócio. E aquela introdução do início que tem aquele... com uma guitarra super grave, assim. Eu falei, nossa, que demais esse som. Então eu tava quase que fazendo uma demo da guitarra, sabe? Olha o som dessa guitarra que eu comprei. Falei assim, John, vem almoçar. E a outra coisa aqui, um negócio que me enchia o saco na época, cara, e me enche o saco ainda até hoje, é disco ao vivo, que o som da plateia é alto demais. É todo imputado. As pessoas gritam assim, demais, assim, tal. E às vezes eu sei que as pessoas gravam a plateia depois. Usa a plateia de falso, outras pessoas. É falso pra caramba, assim, tal, né? E eu falo, pô, pra que cabo, cara? Eu quero ouvir o sono, quero ouvir a plateia, entendeu? Assim, esses discos que tem a plateia alta demais me dá uma sensação de que o cara quer mostrar que a banda é muito popular, olha como a banda tem fãs, olha como os fãs estão juntos e tal. É meio cafajeste, é meio canastrão, assim, isso, na verdade. Quando a gente fez um disco ao vivo, a gente colocou... É bem econômico. Até hoje, quando eu mixo discos ao vivo, assim, a minha tendência é colocar muito menos plateia. Eu boto a plateia quando ela tá cantando, assim, de um jeito que não dá pra esconder, e aplausos, beleza, tudo isso eu acho legal. Mas, enfim, o que nessa música que eu fiz foi pegar um som de plateia e de gritos e tal, e processar ele. Pra e ficar botar bem, ele intercalado. Pra ficar, tipo assim, olha, ele é totalmente, assim... Tá vendo como esse negócio é falso pra caramba? Tipo, aplaude, para de aplaudir, Aí é a piada interna que ninguém entende, mas a gente se diverte com ela. Cara, eu nunca tinha sacado isso, dessa música. Eu já ouvi algumas vezes e eu nunca tinha sacado que tinha esse lance da plateia. Agora você vai todo descortinar um novo universo. É, você vê que como eu sou mal sucedido pra tentar fazer... Parecer que eu sou muito inteligente, né? As pessoas... Então, aquele negócio assim, é um saco você ser um gênio e ninguém achar que você é um gênio. Palavra de Lulu Camargo. Lulu Camargo, que fala isso? Lulu Camargo, nosso guru, Lulu. É, não, mas isso nessa música, no Um de Vocês, foi certeiro, deu certinho. Pois então. A ideia de fazer músicas instrumentais, eu achei que era uma tradição no segundo e no terceiro disco, né? Que o Gold Can abre com End Now e o Tem Mas Acabou abre com Nós Mês. E vocês usavam nos shows, era muito empolgante também. E aí depois parou. O que que faz você decidir que uma música vai ser só instrumental, ou que você vai botar uma letra nela, ou que ela faz sentido daquele jeito? Como que é? Ah, eu acho que a música instrumental pra gente é uma raridade, assim. As músicas geralmente começam com a ideia de uma letra, de ser uma canção, né? De ser uma música com letra e música. Mas eu lembro que algumas músicas instrumentais, elas na verdade nasceram nos shows. Elas nasceram com essa função. Com a função de testar o nosso som para a gente entrar, porque a gente não tinha equipe completa, aquelas coisas. A gente botava uma música instrumental para ver se estavam chegando os canais, não sei o que e tal, e não precisava se o som de voz estivesse ruim. Então a gente fazia uns sons instrumentais e ia chegando as coisas, né? Depois aí o show ia mesmo. Pô, que boa ideia. É, e aí, acho que o Enal foi assim, o Nós Mesmo também foi assim, teve isso. É, essas músicas, elas, eu acho que elas nasceram com a ideia de ser introdução de show, sabe? É, então, assim, você entrar e tocar um troço instrumental de cara, assim, fazer um pouco de barulho para depois entrar a voz e tal. E aí esses arranjos ficavam legais, a gente punha nos discos também. Os Pixies fazem isso também, de ter música instrumental para abrir o show. Pois é, é uma estratégia. Uma outra característica de vocês lá do começo, que eu acho que retornou agora, é da música em inglês, né? Tinha um lance assim de, vamos fazer música... Porque no começo dos anos 90 tinha muito isso de banda querer fazer música em inglês. Vocês tinham um monte, né? E no disco mais recente de vocês tem uma outra que eu adoro, que é You Have to Outgrow Rock and Roll, que é em inglês também, né? Por que fez você mudar, assim, de não fazer em português? Cara, acho que no começo a gente fazia música de tudo quanto é idioma. Essa vontade persiste, assim. Até no Música de Brinquedo a gente tenta colocar vários idiomas. Porque é legal, é divertido. Você muda totalmente um jeito de... É aquela coisa de não ter limite. Vou fazer uma música em Esperanto, sei lá, se eu tiver ideia de fazer. Mas a gente, quando a gente teve a ideia de fazer uma música em japonês, é só porque é muito inusitado. Uhum. E soa divertido, soa engraçado. E os idiomas, eles têm um pouco de característica própria, né? Quando eu fiz aquele pedaço lá do Vida Imbecil em italiano, é porque o italiano é dramático, né? Aquela coisa, Festival de San Remo. E eu que amo solo terra. E aí, fala um negócio em francês, que tem as características do francês, ou sei lá, em espanhol. Eu acho que a gente usava isso mais no início. Depois a gente, eu acho que começou a reduzir isso nas músicas. Mas é a questão de ter uma ideia. Acho que o lance do Patufu é, tipo, se você tem uma ideia, a ideia é boa, a gente faz. Não tem aquela coisa, isso aí não é coisa da banda. Em geral, a ideia, quando ela parece boa, ela é beleza. E essa mais recente... You Have to Go Rock and Roll. Ela tinha a ver isso em inglês, porque ela fala de rock and roll. Uhum. Ela soa bem. Esse verso, ele é o ponto de partida, né? You Have to Go Rock and Roll, que eu roubei de algum... Não sei onde que eu vi isso. Daí eu falo, pô, eu vou fazer uma música em torno disso. Ela saiu toda em inglês. E não tem nem como traduzir, né? Não tem muito como traduzir outgrow. Superar o rock, mas é superar em termos pessoais, né? Você tem que superar... Crescer pra isso, né? É, você tem que superar isso na sua vida, né? No caso da letra, ela é bem explicada. Você tem que... Para de usar tênis, você tem que usar sapato, né? Tem que arrumar uma família, arrumar um emprego, procurando uma guitarra nova, essa coisa de jovem. E tem a ver, o clipe dela, que sou eu com os meus amigos andando de skate, que é 100% isso, né? Tipo, crise da meia-idade infinita. Uhum. Não, me recuso, vou continuar andando de skate, eu gosto. Foda-se. Eu vou continuar. Esse disco inteiro, ele é bem otimista, né? Eu tava ouvindo ele ontem de novo, assim, e a sensação que dá no fim das contas, quando você ouve tudo, assim, mesmo a última música, que é Eu Ando Tendo Sorte, que ela parece quase sarcástica, mas ela, no fim ela tá falando coisas boas. Essa aí, especificamente, aconteceu mesmo, assim, o John, a experiência, inspiração Eu Ando Tendo Sorte foi um quase incêndio que aconteceu aqui no estúdio, que aí gerou essa música. Só no estúdio não pegou fogo porque ele voltou pra... Tinha esquecido o quê? O ar tinha ligado? Não sei, eu deixei o ar ligado aqui. E aí ele tava, nessa época, ele tava pingando dentro do próprio estúdio, assim, tava meio que vazando. Uhum. E aí ele começou a pingar dentro da tomada dele, assim. E aí começou não sei o quê. E aí eu tinha saído do estúdio e eu ia fazer não sei o quê. Mas aí eu falei, não, acho que eu tenho que pegar um negócio que tá ali. Nem tinha que pegar nada, mas eu... Tinha esquecido alguma coisa, eu falei, eu vou dar um pulinho lá dentro de novo. Quando eu cheguei, tinha uma faísca já, assim, tava começando a pegar fogo nesse material de estúdio, sabe, esses sonex, esses troços assim. Uhum. Daí eu dei uma chinelada no negócio, o negócio apagou. E, cara, aí eu falei, você imaginar um verso assim, eu ando tendo sorte, coisas boas têm acontecido comigo, parece a coisa mais brega de se dizer, né? Parece, cara, eu não vou fazer uma música dizendo que eu ando tendo sorte, olha como eu sou sortudo. Isso é... Mas eu pensei, vou fazer uma música que tem uma melodia mais triste, mais deprê, assim. E que é uma sorte triste, né? E aí dizendo assim, eu ando tendo sorte, o fogo não pegou em tudo e tal, assim. Aí ela vai ficar com essa coisa esquizofrênica que a gente gosta, né? Assim, dizer que eu ando tendo sorte, mas com versos tristes, né? Com uma melodia triste pra pessoa falar assim, não, ele tá sendo irônico. Mas o disco todo pontua essa coisa mesmo, né? Abre os olhos, né? Volte a enxergar, tem o... Mesmo no escuro, né? Um Dia do Seu Sol é bem... Eu gosto. Eu acho que a gente fez até pouco show desse disco, mas Era um show muito legal, assim. Tinha uma sensação boa de cantar essas músicas, assim. Algumas pessoas me falaram que ele tem um teor de autoajuda, assim. É, não, tem uma coisa que não é de autoajuda, mas que a música Eu Era Feliz, que é a minha preferida desse disco, ela é uma música que pode resolver qualquer briga de casal. Ou então, amputar o casal a briga infinita. Não, peraí, por quê? Eu era feliz? Pô, é foda, né, cara? Tipo assim, agora que a gente tá junto, eu não sou mais feliz. Não, peraí, mas agora eu quero saber, porque a impressão que eu tenho é que ele tá falando eu era feliz quando tava tudo bem entre a gente, não é isso? Claro. Sim. É, não, você tá certo. Ela pode consertar qualquer casal. Não, mas eu acho que esse disco tem algumas músicas que falam sobre superações, assim, de amizade, de casal, esse tipo de coisa. Eu acho que é um tema meio que recorrente nesse disco. Por isso que algumas pessoas falaram assim, que ele parece um pouco de autoajuda, de mensagens positivas, né? Assim, que eu não sei, eu acho que é algo que a gente não tinha enveredado muito por nenhum outro disco. E nesse eu acho que tem um pouco mais. Vai ficando velho, né, cara? É isso. Aí dá pra fazer de tudo. É explicação simples, né, cara? A gente chora à toa. Vai ficando velho, chora à toa. Eu me choro desde muito nova. Eu acho que eu tô ao contrário. Eu tô ficando cada vez mais... mais dura. Acho que os homens vão ficando mais moleca. Não fala isso, não, cara. E as mulheres vão ficando mais... mais... pé no chão. Tem um monstrinho roxo lá, do música de brinquedo, né? Que não consegue cantar a música. Que é muito triste. É. Essa música é triste, ele fala. Oh, mas tem muita música triste do Patufu. Tem Canção Pra Você Viver Mais, que eu li que é sobre o pai da Fernanda, né? Sim, é de inspiração verdadeira, assim, né? Assim, de uma história. E a gente é o tipo da música que quando a gente faz querendo dizer uma coisa e ela tem que ter pé e cabeça mesmo. E ela tem como ponto de partida um verso único da Fernanda, que é Canção Pra Você. Não, eu, na verdade, eu escrevi o título da música e não conseguia fazer a música. E aí o John fez a música pra mim. Uau. Eu queria ter feito uma música pro meu pai quando ele tava doente, que era uma... Ele tinha escrito Canção Pra Você Viver Mais, que era uma música que eu ia dar de presente pra ele. Mas aí eu não conseguia fazer, porque eu não tinha mais... Não tinha pensamentos positivos, a gente tava muito... A família toda tava muito triste, a gente sabia que ele ia embora mesmo. E aí o John fez a música, mas a história é minha. E é, mas mesmo tendo uma história de verdade, no caso da, né, do meu pai ter morrido... de câncer, tudo. Ela tem um sentido muito amplo, né? Muita gente gosta da música, mas não sabe por que ela foi feita. Então, enxerga apenas como uma canção de amor. De um amor, qualquer amor. Sim. Então, mas ela é bem profunda. É, foi o que aconteceu comigo, assim. A música, eu sempre achei a música bonita e sempre gostei, sempre ouvi, tocava várias vezes, né? Tem coletâneas minhas e tal. E teve uma época que eu tava morando longe de casa, né? Eu nasci em Brasília lá, eu, Rafael, cheio de Brasília. E eu me mudei pra São Paulo. E meu pai teve um infarto. E eu não tinha dinheiro pra ir ver ele. Era uma época bem, bem ruim, assim. E eu não conseguia voltar. E aí eu tava no carro, assim, de noite, voltando, acho que da faculdade, alguma coisa assim. Começou a tocar a música e aí eu comecei a chorar loucamente. Porque aí você percebe que o sentido... Ela tá lá, especificamente falando pra você. Uhum. É. E que é sobre isso, né? Caramba, nervos de aço pra cantar isso ao vivo, né? Teve já época, lugar principalmente, lugar onde eu morei com minha família e tudo, ou alguém na plateia assim, que é muito chegado nosso assim, é difícil. Ou então, sei lá, acontece alguma coisa muito aguda assim com fã que a gente conhece, a história fica, né, chega até a gente. Tem momentos complicados de se cantar, mas ao mesmo tempo é bom porque ela... É quase que um exorcismo, assim, sabe? De um bloco no peito, assim, que dá. Uhum. Você dá uma desabafada, assim. E a música, ela ajuda muito, né? Tem muita gente que desabafa dançando, né? Pega a música e dança e comemora ou chora com a música, né? E algumas canções pop, elas têm isso no canto, né? Que cantam junto, se emocionam no show, tudo. São é uma das coisas mais preciosas que tem, eu acho, assim. Quando a gente tem uma banda que a gente gosta, um artista que a gente gosta, é esse tipo de emoção, né? E tem algumas bandas, vocês entre elas, que o pessoal canta todas as músicas do começo ao fim, né? Tem uns shows emblemáticos, assim. E, assim, não só das nossas músicas, digo, no Patufo Grande, né? Mas com o advento do Música de Brinquedo, onde as músicas são muito conhecidas, é muito interessante ver na plateia as crianças bem pequenininhas e os pais e avós, assim, uhum, até cantando aquelas músicas. com uma banda que tem 26 anos, que tá lá no palco, né? Fazendo discos bem diferentes um do outro e tudo, mas tem alguns momentos que a gente consegue fazer esse público todo convergir, né? Um momento só. E cantar I Saw You Sing, que é fantástico. Isso é muito bom, é surreal. Às vezes até eu brinco, eu falo, gente, a tradução dessa música em bom raimundês é Eu Vi o Seu Peito. Eu vi o seu seio. Aí tem gente que entende, tem gente que não entende, mas é sempre legal. O pessoal acaba cantando junto, é muito bom. E o rock da cachorra também, né? Que tem a cachorra chamada sua mãe. Também. É um negócio muito legal de pôr criança pra cantar. É, não, é. Essa é a função do Potofu no Mundo. O pessoal nem percebe que a função do Potofu no Mundo é fazer anunciador do programa de TV falar Hot Music de Liquidifica Pum. E a gente fica sorrindo assim. Na época que lançou esse disco, eu tava na escola, eu tava, sei lá, na oitava série, e teve um campeonato de basquete na escola e eu tinha o meu time, e você tinha que dar um nome pro seu time. E o nome do meu time era Rotobasket de Liquidifica Pum. E todo mundo odiava a gente por isso. Puxa vida, que maravilha. Muito bom. Rotobasket. Não é? Falando aí em música triste, tem também Antes Que Seja Tarde. Não é, não, já não é mais tão triste, né? Mas ela tem, um, sei lá, uma mágoa, né? Tipo... É uma nostalgiazinha, assim, adolescente, né? Na época que eu escrevi, eu era bem nova. Essa música é uma música que ela ganhou uma segunda versão. Ela tem uma primeira letra que eu fiz... Eu devia estar, sei lá, no início da faculdade ali de comunicação. E mais pra frente, eu tocava essa música com a letra, a primeira letra dela. Que o sentido é bem parecido com o que ela ficou hoje, mas eu tocava com a minha banda, né? Da Tavene, a banda que eu tinha de colégio. Uhum. Em 98, assim, a gente estava buscando material pro Televisão de Cachorro. Aí eu lembro que o John tinha escutado essa música nas minhas fitas cassete, né? Uhum. Que eu tinha dado para você. Aí ele até falou, ah, tem umas músicas boas, assim, mas a letra podia melhorar um pouquinho, né? A gente falou, ah, então vamos melhorar a letra. E a gente foi... E aí o John deu uma... Mudou algumas coisas, assim, pouca coisa. Meu sentido da música é muito esse mesmo. Que eu escrevi muito na época que eu tava ali por causa do meu pai mudando de cidade, assim. Aí eu mudava de cidade, perdia todos os meus amigos. Aí tinha que chegar numa cidade nova e fazer os amigos de novo. Aí quando eu tava quase gostando de ser dali, mas na verdade eu gostava de ficar mudando, porque era bom mudar também. Aí eu tinha que sair, era uma coisa meio dúbia, assim, né? Uhum. De ir e ficar, ou deixar, ou você ser de um lugar para sempre, ou você sair, ou você ser sempre aquele olhar estrangeiro, assim, né, que é tentador também, e as pessoas às vezes também te veem com um certo romantismo de você não ser daquele lugar, você tem um mistério, assim, quando você fica ali muito tempo, ninguém quer saber mais de você, então, aí tinha um pouco disso. E no fim, que eu, né, quando eu nem sabia que ia acontecer comigo, eu acabei ficando em Belo Horizonte, minha família foi para Goiás, depois voltou para PH, né, mas eu... Acabei ficando aqui e por opção eu, John, a banda toda, a gente ficou aqui em Belo Horizonte meio que pra sempre. Não tenho a menor intenção de me mudar. E isso pra mim, na minha época adolescente, era impensável. Eu falo, não, eu não quero ficar no meu lugar mais de 5 anos, assim. Eu quero sair, vou terminar minha faculdade, vou para outro país, sei lá, vou trabalhar, fazer outras coisas. Não imaginava que eu ia viver de música aqui. Achava que era só... Na verdade, eu achava que o Patu, porque eu tava me chamando, só porque não tava faltando um vocalista, faltando alguém. E eu tinha, na verdade, a banda que eu acho que ia dar certo, assim, que eu achava que ia dar certo, era a minha banda de colégio, dos meus amigos de colégio. Uhum. E aí o Patu começou dessa maneira tão despretensiosa, o John também já tinha tido outras bandas, e aí foi acontecendo, assim. Então, talvez, até falo isso pra muita gente que tem banda, assim, a carga que você coloca nos seus projetos musicais, assim, quando você é muito novo, que tem que dar certo, que tem que dar certo, acaba implodindo eles, porque a expectativa é muito alta. Acho que o Patufu viveu esse tempo todo, porque a gente não tinha uma expectativa tão alta assim. A gente foi só percebendo que o caminho ia acontecendo, né, John? Não sei, acho que do meu lado foi isso, assim, eu fiz faculdade, assim, tava com o meu escritóriozinho ali, dando certo aqui já de design aqui em Belo Horizonte, e assim, era um bônus da minha vida ter uma banda legal. Uhum. Assim, só que o bônus virou a minha vida mesmo, assim. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, em geral, assim, para quem trabalha com arte, que é tão incompreendido, que é tão pouco valorizado e tudo. Quando você começa a dar essa pressão industrial para a arte, isso muitas vezes vai ser o que vai te fazer cair, assim. Ou você vai sofrer muito, você vai fazer outras pessoas sofrerem, vai ter uma qualidade de vida muito pior. Por isso que acho que talvez a gente tenha sido contra esse negócio de todo mundo, sei lá, para São Paulo, morar todo mundo junto num lugar. Não, e... eu particularmente... O John fez isso, isso. É, o John já tinha feito isso. Eu já tinha tido, antes do Pato Fru, eu tinha uns 10 anos de janela já com outras bandas. Uhum. Nos anos 80, sim, eu fiz isso que a Fernanda tava falando, assim, tipo, me dediquei a tentar fazer as minhas bandas funcionarem, fazerem sucesso e tal. E quando a gente fez o Pato Fru, eu só queria fazer um show que fosse muito divertido. Tipo, que quando a gente se reunisse para fazer um show, o show fosse massa, assim, que as pessoas, mesmo que não conhecessem as músicas, saíssem de lá extasiadas, não com a ideia de ter uma carreira, mas de ter um momento legal. Eu acho que isso foi um pouco influência, tá te falando do Mano Negra, que eu fui ver um show deles, assim, falei, cara, que show legal pra caramba, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. E eu acho que eu queria que o Patufo fosse uma banda assim também. E a ironia dessa história toda que você tá falando é que essa era uma música dessa sua banda, que você achava que tinha que dar certo e tal, e no fim ela acabou sendo uma das músicas mais tocadas, né? De qualquer jeito. Era uma música muito pop. Na verdade, o que aconteceu na época que a gente pegou essa música pra dar um dia de princesa nela, assim. Que era assim, a Fernanda tinha algumas músicas que elas eram, na verdade, um pouco do que eu tava aprendendo a fazer, assim, porque quando a Fernanda... A gente começou a tocar juntos, assim, eu tinha o meu jeito de fazer músicas e tal, e eu realmente não tinha a manha de fazer uma música boa pra ela cantar. E ela sempre teve essa voz, que eu acho incrível, assim, o timbre de voz muito pessoal, ela é muito afinada, muito próprio, né, que você reconhece a voz da Fernanda com duas notinhas, assim. Então isso, eu falei, cara, isso é demais. E eu tentava fazer umas músicas e aquilo, ela falava, putz, isso não tem nada a ver com a minha voz. E ela tava certa, tipo, não tinha mesmo. Uhum. Tanto melodicamente como os temas, né, a prosódia, tudo, assim, sabe? Eu fui aprendendo só aos poucos. Então a gente vai vendo nos discos, assim, eu tentando fazer uma música, tipo, Sobre o Tempo é uma música que eu tentei fazer assim já. Uhum. E outras músicas eu fui tentando fazer. E a gente tinha meio que abandonado essas músicas antigas dela, que ela tinha feito nessa fase. Uhum. Músicas que me fizeram gostar da voz dela, as demos que ela tinha dessas outras bandas, as bandas de colégio dela, mas que a gente achava, putz, eu particularmente achava assim que as letras eram fracas, assim. Não é porque o tema fosse ruim, não, esse não, antes, mas tinha um versos assim que falavam, putz, isso não tem nada a ver assim com o jeito como a gente fala as coisas. Não tinha a ver com o Pato Fu, era com se. É a prosódia, assim. É tipo. Mas tem a ver ao mesmo tempo. Aqui, só... ali. Mas acho que o tempo fez bem pra música, mas ela melhorou. E aí o que aconteceu é que na época do Televisão de Cachorro, que foi o nosso primeiro disco que foi produzido pelo Dudu Marotti, uhum. Me ensinou um negócio muito legal, cara, que assim, qual que é a coisa mais importante num disco? Algumas pessoas vão falar assim, não, o mais importante é usar equipamento valvulado. Uhum. Outras pessoas vão falar, o mais importante é a guitarra tá bem na cara. Mas, cara, o mais importante no disco é o repertório. É o repertório, assim, que você sabe quais são as músicas, né? Uhum. E daí ele investigava muito o repertório. Dizia, cara, que músicas vocês têm? Vocês têm mais músicas? Vão fazer mais música? Vão tentar achar música de outras pessoas pra gravar e tal? Aí eu falava assim, cara, eu tenho umas músicas antigas e tal. Uhum. E aí eu via, cara, mas essas músicas são ótimas, cara. Essa opção só de um tapa, a música não tá pronta. Você achou que ela tava pronta, mas ela não tá. Uhum. Trabalha mais a letra, ou a harmonia, a melodia, sei lá o quê. E a gente fez isso com algumas músicas da Fernanda. E eu acho que a música mais emblemática nesse sentido é Antes Que Seja Tarde. E que depois ela virou realmente um sucesso. E o Dudu tava certo. E a música é boa mesmo. Uma outra música que é dessa época é o Nuvens, que tá Não Tem Mais Acabou. É uma música que eu fiz... Essa música acho que foi a segunda música que eu fiz na vida. Nuvens. Uhum. E ela tá no disco do Pato Fu. É uma música que é só minha. E essas músicas que a Fernanda mesmo fez, obviamente, elas são músicas que ela já fez... em que sua voz se encaixa perfeitamente bem. É. E elas são quase que uma escola pra mim. Cara, pra uma música se encaixar bem na voz da Fernanda, eu tenho que ver que tom que é, que tipo de melodia que ela gosta, o tipo de coisa que ela se adapta. Uhum. Eu fui aprendendo a fazer canções sob medida. E a gente começou a fazer junto do zero, assim, né? É. Não só pegar coisas antigas e... Então, tem aí, tem Por Perto, Perdendo Dentro, somos que a gente já fez junto. Nuvens tem um verso maravilhoso, que é quase sempre ser feliz é um alento ou uma falta de ar. É uma bela frase, assim. Você pode botar na capa do caderno, que ela vai fazer sucesso. É verdade, é bonitinha a música. E aí, muita gente agora pega o Você fala assim, olha, mas você já cantava bossa nova naquela época. Porque ela é meio bossa, uma bossa nova torta, né? A Bruna falava que... Esse loop tá torto. Esse loop é um loop manco, um bossa nova manco. E é mesmo, né? Tem um negócio meio estranho. É, in a good way, né? Assim, tipo, é, mas por isso que é legal, né? Só assim entraria num disco do Pato Fu. Não dá pra ter purismo num disco do Pato Fu, um negócio que é só uma coisa, né? Uhum. É sempre... É, tá sempre esquisitinho, tá sempre mexido. É, mas você acabou virando um ícone da bossa nova, né? No decorrer, assim, dessa história, depois. Acho que o disco que a gente fez aqui, o dedicado à Nara, né? Que faz já 11 anos já. Abriu esse canal de comunicação com essa plateia e com os artistas da bossa nova que viram em mim, talvez, uma voz que tenha realmente a ver com o que eles faziam na época, né? Tem a ver, genuinamente, assim, por gostar de cantoras que ou eram da bossa nova ou são influenciadas até cantoras de fora mesmo. Mas eu acho incrível isso, assim. Eu vou, por exemplo, vou fazer agora o South by Southwest. E eu sou um artista convidado deles. Oh, que legal, eu vou estar lá. Ah, então a gente vai se ver, vou fazer lá. Devo chegar lá dia 10. Tá bom. E fico até dia 18. E eles gostaram exatamente do tom da Takai que eles ouviram e falaram, nossa, mas isso não é só bossa nova, isso é jazz com bossa nova, mas ao mesmo tempo um pouco de samba, e é moderno. Embora as músicas tenham 50, 60 anos, né? Você é uma voz moderna que tem o Pato Fu todo ali, mas é interessante, é uma coisa que a gente quer isso, a gente quer a história atualizada e ver quanto que essa linguagem, que foi muito importante para o Brasil, influencia até hoje. Como você pode fazer coisas frescas, né? Fresh ainda hoje com esse ingrediente. Teve esse disco que você gravou com o Andy Summers, né? Que é bem isso aí. É. Eu ia falar isso dele, que é um disco novo, de coisas novas, sobre um estilo de, que tem tanto tempo. É, o Andy é um caso muito forte, porque ele realmente ama a música brasileira e construiu aquele repertório inteiro inédito, com esse convívio, tanto muito com o Menescal, né, que é muito amigo, assim, e que esse encantamento dele com a bossa nova e com a música brasileira vem lá da época que ele tinha 15 anos, né, que ele viu o filme lá, Orfeu Negro, e que ele ficou muito impactado com as músicas que ele não tinha a menor ideia como tocava. Ele já tocava rock, já tocava, fazia as coisas dele, mas aquele tipo de som de violão, aquelas harmonias, as progressões, assim, ele não sabia por onde começar. E nem pegando a partitura, ele não conseguia fazer o instrumento dele cantar em português, assim, né? Eu me identifico com isso, eu também não consigo. mas é porque essa batida do samba, ela não tem como você escrever ela, né? Era meio que um negócio de sentido ali. Quando eu fazia aula de bateria, meu professor falava muito isso, assim, de, tá, ó, vou te ensinar a tocar aqui o samba, é assim... Mas eu nunca vou poder escrever pra você como é, porque escrito não parece isso que eu tô tocando. É, ele tem um componente muito forte humano ali, nessa interface, assim, da cultura, o jeito de tocar. E quando ele veio ao Brasil e fez essa rodada com o Menescal mostrou várias nuances pra ele de como é fazer música brasileira, né? Então eu acredito que é saída agora pro South by Southwest vai ser muito legal, porque os músicos brasileiros que tocam essas canções, embora... algumas tenham sido detectadas como jazz, né, bossa jazz, ela é muito difícil para um músico gringo tocar. Pois é. Do jeito que os nossos músicos tocam, né, então fiquei até surpresa, e justamente com esse trabalho, né, convidada por eles. Pois é, eu já tive com amigos que são guitarristas, que são músicos e tal, e aí quando você mostra para eles, assim, uma música do Djavan, e você faz aquela batidinha, e assim, eu não sou um bom guitarrista, tá? Ou violonista, nem nada assim, mas é, quando você toca... Sabe aquela batidinha que você bate o baixo com o polegar e puxa as primas, assim, com os três dedos? O cara olha e fala assim, uau, você é um mestre da guitarra. Você tá enganando o cara direitinho, né? Direitinho. É, mas isso é linguagem, né? Isso que é linguagem. É igual um cara que é muito legal de vídeo, que a gente, por exemplo, vai chamar um... Às vezes a gente chama uma pessoa e fala, mas tem onde que é essa pessoa que você chamou? Eu falo, cara, eu vi um negócio que esse cara fez, eu não sei. O jeito que ele conta essa história, o jeito que ele filma, o roteiro que ele fez, me fez chamar. Eu, não é que ele é o cara expert domina tudo, mas ele tem uma linguagem que é encantadora, né? Então a gente tem a nossa linguagem, a gente tem uma linguagem pop também, tem essa linguagem dessa brasilidade que ela é muito forte, né? Pra quem escuta e pra quem vê, quem não é daqui, né? E aí, quando vocês estavam falando de que essas eram músicas do começo da sua carreira, né? Que você compunha com a sua outra banda e tal. O John falou aí, acho que eu pesquei, assim, ele falando. Ah, e aí a gente fez outras músicas, tá? Igual Perdendo Dentes. Perdendo Dentes vocês já fizeram juntos, é isso? Sim. É, Perdendo Dentes é uma parceria. Mas junto, mas separado, porque a gente não trabalha junto. A gente não para um na frente do outro. fazendo música, né? Mal comparando, como o John e o Paul faziam. Uhum. John Lennon, não o John. John Lennon. Eles ficavam lá sentados na cama, um do lado do outro fazendo. A gente não, a gente trabalha separado, assim. Uhum. É, ou eu tenho uma parte instrumental que eu acho legal e mando um cantando em English lá, qualquer coisa pro John, e ele vai fazer a letra, ou o John tem a letra e eu faço a parte de harmonia. No Perdendo Dentes, a letra é sua e a harmonia é minha. É, isso é uma coisa que, por exemplo, que funciona pra gente justamente pra eu não me perder fazendo melodias que depois da Fernanda vai estranhar, que ela vai achar estranha aquilo. Então, o Perdendo Dentes é uma música, é um bom exemplo disso. Ela fez tipo um começo da música, desenvolver ela mais, mas assim, aquele começo não me deixa ficar voando, pensando assim, ah, vou fazer uma música assim, eu mostro pra ela e falar, não, não tem nada a ver. Sabe? Aquele tipo, faz outra, essa gente não testou, não. Então, se a gente tiver um mínimo de parceria assim, as coisas funcionam muito bem. É, aí eu fico trabalhando sozinho um tempinho, depois dele a gente vai e gruda as nossas duas partes juntas, aí fica bom. Que legal. Essa letra, percebi uma certa similaridade de humor, assim, dessa letra, com a que a gente tava falando antes que seja tarde, né? Antes que seja tarde, você fala sobre me sentir mais uma peça no final, cometer um erro bobo decimal, essas coisas, e no Perdendo Dentes fala assim, é, eu quis ser alguém, mas são como os outros que não são ninguém, assim, esse lance de se destacar e tal, tem isso mesmo? É sobre a mesma coisa? É engraçado, cara, porque pra mim, eu não tenho essa sensação de que esses versos, eles têm tanto a ver com o outro, não, porque esse verso do Antes que Seja Tarde, você tá falando assim, cometendo um erro bobo decimal, esse é um verso bem da Fernanda. Acho que tava lá na letra original já, sim, na letra dela que ela fez quando ela era mais adolescente. Eu lembro que eu achar esse verso assim meio, ah, mas isso é um jeito meio inocente demais de falar isso, assim, um erro bobo, não sei o que tal. Eu acho que eu achava isso, mas eu tipo, ah, mas tá bom, isso eu acho que é bonitinho, uhum, tá funcionando dentro da música. Já esse, isso que eu tô dizendo no Perdendo Dentes, que é uma letra do John. É, uma letra mais minha. Ela é a música que é minha. O Perdendo Dentes é uma música muito mais loser, sabe, assim, é letra de loser, tipo assim, é, eu só me lembro das minhas derrotas, uhum, e eu fico achando que eu sou diferente, mas não, eu sou a mesma coisa, eu sou ninguém, né, mas sou como os outros, que não são ninguém, uhum. Então é uma música muito mais derrotista, é muito mais loser, assim, não sei, eu acho que Antes que Seja Tarde, ela é bem mais feliz, né? Perdendo Dentes é uma sensação, que é engraçado, que eu já tive essa sensação genuína várias vezes, de que algumas poucas vezes, assim, na vida onde eu fui ter uma expressão mais espontânea, assim, de resolver as coisas na ignorância, eu tomo um tapa na cara, assim, sem a menor dúvida de que isso tá errado, entendeu? Assim, sabe? Então, o Perdendo Dentes é bem sobre isso. Uhum. As poucas vezes que eu falei, não, isso aqui vai ser no tapa, eu tomo na tarraqueta sem a menor dúvida, assim, entendeu? Eu não tenho a menor bem resolvendo as coisas na base da ignorância, sabe? Isso é 100% das vezes, então, daí eu fiz essa música, né? E ela é incrível, mas eu sinto, não sei se eu tô certo, mas tem algumas letras do Patufu que me perturbam um pouco. Essa Perdendo Dentes é uma delas, porque quando você tá se sentindo um perdedor e você ouve essa música, ela te dá essa sensação. E também Tribunal de Causas Realmente Pequenas, né? É, era o que eu ia falar. Que é um cara que tá perturbado, mas ele tá mais perverso aqui, né? Que ele fala, você acha que eu não sou capaz? Matei. Você acha que eu tenho demais? Roubei. É um cara... E mesmo a melodia, né? Ela é uma coisa, assim, perversa, assim, desafiadora. É irônica, assim, né? Tipo, você acha que eu tenho demais? Roubei. É tipo... Lá, lá, lá, lá, lá. É meio... Esse é o meu... Ela é prima do Oji, né? Tipo assim... É o anjinho de aqui. Minha Fernanda Darko, que existe em mim. É aquela figura do anjinho e do diabinho que mora seu lado, assim, né, que ficam falando uma coisa boa, falando uma coisa ruim. Tribunal, cara, eu particularmente, assim, eu adoro esses versos ali. Eles são um, sei lá, um niilismo absoluto, né, assim, um sujeito nega tudo. Tipo assim, você acha que tem certeza das coisas? Não tem, não. Tipo assim, o cara chega, é um negócio chato, assim, né, o cara fala, não. O cara que não acredita em nada, né, nada, nada, nada. Não creio em mais nada. A frase que fala, você acha que ela há de voltar, não há... Ela é um tapa na cara tão forte. É, não, eu gosto do português dela, assim. Exato. É estranho pra caralho. E aí é o tipo da música que eu penso assim, bom, essa aqui é uma música tão esquisita, tão bizarra, que eu não preciso me preocupar. Assim, ela fica, tipo, ah, se eu colocar um verso tão estranho desse, assim, isso não vai deixar ela tocar no rádio, entendeu? Tipo assim, não, gente... Ela, tipo assim, foda-se, essa aqui eu posso fazer a coisa mais maluca que eu quiser. Inclusive, ela tem aquele cavaco. Ela tem um instrumental gigante, ela tem um cavaco. Ela tem o cavaco mais lento do mundo, né? É até difícil tocar. É até estranho, assim, que é... Você pediu pra um cara que toca cavaco falando... mesmo tocar, o cara vai falar, cara, não consigo tocar assim. Mas cavaco, cara, cavaco é um instrumento... Cavaco é um instrumento meio que... Ele tem um diabinho que mora dentro do cavaco. É. O acelerão. Cavaquinho, eu lembro de ver os caras do Premier estando no break tocando cavaquinho. Nossa, que instrumento legal, cara, vou comprar um cavaquinho. Aí você pega o cavaquinho, aí você tem que aprender os acordes do cavaquinho, que a afinação dele é diferente, né? Mas instantaneamente você começa a tocar aquela divisãozinha. Você fala, caramba, meu, eu sou brasileiro, eu não sabia. É estranho o cavaquinho, cara. Você pega o troço e o negócio te obriga a tocar desse jeito. Eu falo, ah, não. Vou fazer isso, eu não vou tocar o cavaquinho, tipo assim, eu vou ser o pior cavaquinista do mundo. Agora eu tô tocando uns cavaquinhos assim, lá no Música de Brinquedo, não é. Mas aí eu pego e toco ele no ukulele, que é. Aí fica estranho, mas assim, aí eu peguei, eu vou fazer o samba mais lento do mundo, aí eu fiz o Tribunal de Causas Realmente Pequenas, com essa mesma divisão, só que ela é muito devagar, parece um doom metal do pagode. A gente tocou essa música de um outro jeito, alguma vez, em algum lugar, que eu não tô me lembrando, que a gente deu uma editada, ela ficou aí, mas ela ficou muito pop, ela ficou pop demais quando a gente tocou ela. Eu não sem lembro, aquelas coisas. Eu lembro que ao vivo, a gente tocava só a primeira parte. É, emendava com o capetão. A gente tocava só a parte do cavaco, depois quando vinha aquele negócio psicodélico ali, a gente passava pra outra música. Nunca chegava na parte que eu gosto mais, que é o final, né? É aquela gritaria do final? Não, que é o... Você acha que eu tenho demais, meu bem. Você acha que eu não sou capaz de bater. Eu gostava de cantar isso porque eu tenho cara que nunca vou fazer isso, né? Para as pessoas. Eu tenho a cara de boazinha always. É, não, mas essa ideia aí de falo, que você não é tão boazinha assim já estava implícita desde o Ogi. Mesmo eu falando, eu cantando esses absurdos aí, as pessoas acham que eu sou vegetariana até. As pessoas falam, não, você é coisa do John. Eu não sou vegetariana, não sei porquê. Eu chego nos lugares, aí tá o camarim todo vegano. Eu falei, gente, mas eu não sou vegana, eu gosto de churrasco, como tudo. Como se eu for avestruz, como todas as coisas do mundo. E deve ser por isso, deve ser por isso. Por isso que eu tenho que cantar umas coisas mais radicais, John, ainda mais ainda. Isso. Vai cantar Bossa Nova. Eu tô cantando Bossa Nova. Não, agora as pessoas mais vão boazinha. Achar que você é mais boazinha, você é amigo do Paul McCartney. Ah, e aí. McCartney atende nossas telefonias. Eles vão encher o seu camarim de batata doce. É pior que é. Eu queria fazer uma observação bem pequena, assim. Vocês falaram de Oji várias vezes, que é muito legal, que é a forma como fala hoje, né? Já fiz tudo que tinha pra fazer Oji. E tem um verso que eu acho absolutamente genial, que é da música O Que É Isso, que fala tônica trocada, que é tônica trocada. Quando eu ouvi isso, eu ouvi minha cabeça explodiu. Quando eu percebi que era tônica trocada, na expressão tônica trocada, minha cabeça explodiu e eu fui para um lugar no universo que é só meu, assim, ninguém podia me achar. Eu não voltou até hoje, pelo jeito. Cara, assim, é engraçado porque essa coisa da tônica na letra de música, né? Eu acho que no começo eu não me importava muito com isso, mas depois eu acho que quando eu fui me considerando compositor, tipo assim, não, deixa eu tomar um pouco de cuidado com coisas da composição, né? Com as rimas, etc e tal. Eu comecei a tomar mais cuidado com as tônicas trocadas. Tem muita música nossa que tem muita tônica trocada que hoje em dia talvez não passasse no meu crivo. Mas nessa época que eu fiz essa música aí... Você tava com esse crivo... Eu tava com esse crivo bem afiado. Então eu vou fazer uma que seja assim, mais absurda, assim. Seja a metatônica trocada, né? Sim, exatamente. A metatônica trocada é a tônica trocada. Coisas da cabeça do John. Aí o John, a gente lá chega. Não, vamos ver as músicas novas que tem. A John. Cara, e a gente tem umas músicas aqui que são as campeãs mundiais de tônica trocada, cara. Que são tipo umas piadas internas que a gente faz assim. Eu tem umas músicas que eu canto aqui que é só bobeira interna aqui, que é tipo, todos os versos tem todas as tônicas trocadas, cara. É muito massa. Um dia eu vou gravar essa. Eu quero ouvir isso. Não saiu ainda? Então tem que fazer essa sessão secreta aí com a gente. Okay. É conteúdo secreto. Ok, vamos fazer isso. Tá bom. A gente tá falando de tribunal de causas realmente pequenas. Vocês deviam tocar isso com instrumentos realmente pequenos no Música de Brinquedo. Pode crer. Ué, a Música de Brinquedo, ele tem o seu filtro de músicas que podem entrar no Música de Brinquedo ou não. E um dos filtros é, a música tem que ser sucesso. Ah, entendi. As coisas ficam legais. Com o instrumento de brinquedo fica tudo legal, cara. Uhum. Fica tudo massa, tudo divertido e tal. Mas se não for sucesso, fica parecendo um troço experimental hermético. E o Música de Brinquedo, o que é legal é que um pai escuta e fala assim, cara, essa música aqui é do meu tempo. Aí conta alguma história. Eu mostro isso aqui pro meu filho e tal. É realmente aquela coisa meio família, assim, que eu acho que tem a ver, que tem a graça do negócio. Faz sentido. Tem a música que eu acho que talvez seja o maior sucesso do Pato Fu, um dos, que é Depois. A gente mal falou, né, do disco Isopor. Sim. Depois é sobre um convite pra fazer uma homenagem? É também. Ela é meio que de propósito, cara. Ela é essa, assim, rapidamente, assim, quando eu comecei a fazer música, eu percebi que eu fazia uma música com a ideia e as pessoas entendiam 5 coisas diferentes, né? No começo do Pato Fu, eu fazia as músicas, assim, juntando uns pedaços de letra, como eu falei, né? E aí as pessoas entendiam 35 coisas diferentes. Em um certo momento, eu acho que eu comecei a tentar controlar o que as pessoas entendiam, só que eu achava divertido dar 2 sentidos, como é o Maria e Gabriel, como é o peso das coisas, né? E o Depois tem basicamente, acho que 3 sentidos, e eu colocava versozinhos assim, pensando, putz, se eu falar isso aqui, as pessoas vão achar que é sobre isso ou sobre aquilo. Então, Depois parece... Uma pessoa tímida. Conversa, é uma pessoa tímida que tem medo de chegar na menina, assim, tipo, deixa pra depois e tal, fica com medo dos rivais, né, uhum. Assim, em nós três, deixa pra outra vez, mas pode ser uma coisa de um homenagem mesmo, como você falou, ou pode ser um casal adiando ter um filho. Ah, essa eu nunca tinha pegado. É, não, engraçado que a minha ideia primeira era essa, e depois eu fui deixando isso, isso é um assunto muito delicado. É, não só é muito delicado, mas tipo assim, isso não... Quem é que vai querer falar ouvir disso? Né? Enquanto, né? Muita gente. Pra que, né? Que serve uma música que fala disso, né? Aí comecei a dar uma entortada no negócio, assim, aí ficou com esses 3 significados e eu não me lembro exatamente, assim, cada verso, mas assim, eu lembro que eu pensei, ah, se eu falar isso assim, as pessoas vão achar que é uma homenagem. Se eu falar isso, as pessoas vão achar tal coisa. Eu fui fazendo isso. E até hoje as pessoas me perguntam muito assim, pô, mas afinal, sobre o que é? Sobre o que é essa música? Rolou esse homenagem aí? Não, rolou não. Rolou só a Nina mesmo. A Nina, a gente meio que demorou pra ter a Nina, né? Assim, a filha, assim. Demorou mais ou menos. Não, demorou assim, sim, porque mas, a gente... Mas teve uma esperinha, porque a gente Nina, tava ali a numa Nina carreira. Nasceu depois que a gente tava há 9 anos casados, mas é que a gente tava viajando muito com a carreira mesmo. A gente tava, foi uma decisão... Decidida. De esperar muito tempo, assim, coisa que muita gente faz, acaba fazendo. Mas ela viaja com vocês, né? Não, nunca viajou. A Nina nunca viajou, assim. Eu acho até bem com a gente, ela via assim, ela já viajou. Pouquíssimas vezes, hein? É, tipo, ia fazer. Ela tava em férias e aí tinha uma temporada em São Paulo, que a gente tem muito parente aí. Aí a Nina ia, mas ela nunca viajou em turnê, tipo, no ônibus com a gente, ou viajando mesmo. Quando a gente voltou a tocar, foi quando a Nina deixou de mamar. Na verdade, então a gente ficou 10 meses sem viajar por uhum. isso. Mas ela nunca foi pra estrada, não. Eu vejo gente. Só vejo... temporada maior. Né? É, só... mas era fé quando é férias, assim. Ela nunca viajou. Acho que ela nunca sentiu vontade. E a gente. Eu sempre quis, eu e o John, a gente, que ela tivesse a vida dela, que ela fosse mais independente. Apesar de ser filha única, assim, que ela tivesse os horários dela. Ela, né, ficasse na casa, que quando a gente viaja. Desde quando ela é pequena, minha mãe vem pra cá e fica com ela. Então, acho que isso é bom pra personalidade dela, né? Ter essa independência da gente. E aí, a vida na estrada é muito ruim, assim. Muito difícil, não tem horário pra nada. Não tem certeza de qualidade de comida, nem de sono. E aí, foi uma opção que a gente fez, não botar ela na estrada. Uhum. Mas tem muito pai e artista que põe, né? Uhum. Mas a gente optou assim. Eu fui ver os Counting Crows aqui recentemente e eu fui ver a passagem de som e tem, tipo, 20 crianças no palco enquanto eles estão passando som. É, mas é. Eu acho que quando o show é em Belo Horizonte, por exemplo, né, que todo mundo mora aqui, Aí vamos, o Glauco tem 3 filhos, né? A Nina vai na passagem de som, leva colega, aí quando na nossa cidade acaba indo mais gente. Mas geralmente na estrada é difícil, né? É, só levava ela quando era temporadinha, assim, é uma coisa um pouco maior. A gente ficava, como você falou mesmo, vai ficar uma semana em São Paulo, uma semana em algum lugar, um lugar que tem uma praia. Dá pra passear, tá? Aí ela ia também, mas aquela coisa de pegar a turnê, pinga, pinga. Tal cidade, não, a gente nunca teve. E a gente tava falando aqui da música, né, de depois, e essa música passa no crivo do Música de Brinquedo? Passa, né? Ela é um sucesso, né? Ela não tá no disco, mas ela tá no show. Então realmente não é o tema que segura a música, só se ela é um sucesso ou não. Tem várias coisas, mas assim, ela tem que ser um sucesso, isso é uma das coisas. Ela tem que ter um instrumental muito conhecido. É, o tema ser assim, o tema ser adulto não é o menor problema. Porque as músicas do Música de Brinquedo não são infantis. Às vezes uma pessoa fala assim, ah, eu sei uma música muito legal, preciso tocar uma música de brinquedo. É aquela do Toquinho lá. Meu, quer fazer, pegar, você, falar só pra um público. Falei, essa música é legal, mas é música infantil. Ó. A ideia da música de brinquedo é justamente o contrário. Pegar a música adulta e tocar com instrumento de brinquedo, aí ela fica com esse nó esquisito que aí os pais gostam de mostrar para as crianças, e aí fica com várias camadas, né? Os pais gostam por causa da nostalgia ou do instrumental, que é muito louco, e os filhos gostam por causa dos monstros, por causa dos instrumentinhos, sei lá, essa que é a viagem. O Música de Brinquedo, ele precisa de uma outra coisa também, que é um instrumental legal. Tem músicas que não tem... Os arranjos originais têm que ser tipo muito assim, legal. Tem que ter uma frase, uma coisinha assim, tal, que quando você passa pros brinquedos, fica legal. Sabe? E as pessoas se indicaram, falam assim, nossa, é aquele solo daquela música com um gato tocando, né? Tipo. É. Aquilo lá do que você falou do miau da Música de Brinquedo 2. O Andy Summer já viu vocês tocando o baixo de Every Breath You Take com os canos? Não, acho que não. Ah, quando tiver gravado bonitinho, porque não tem, a gente não fez DVD, não fez nada dele, depois eu mando pra ele. Ele não é muito de internet, não. De ficar mandando link pra ele ver, não. Não, porque é sensacional. Muito bom. A imagem é muito legal. Como é que vocês ensaiam isso? Tem que anotar, ó, nessa música eu uso o brinquedo A, B, C, porque não é só saber tocar mais, né? É, não, no caso desse baixo aí, sim, é que, assim, a gente toca, assim, eu, Ricardo, Fernanda e o Glauco, a gente toca instrumentos em miniatura do que a gente toca mesmo, assim, né? Eu, às vezes, toco uns troços diferentes, umas galinhas, uns instrumentos bizarros. Basicamente, eu toco uma guitarrinha, um ukulele, uns negócios assim. Mas tem um pessoal ali que a gente chama da mesa de atividades, que toca qualquer coisa, né? E aí, geralmente, eu que dou um sorrisinho, assim, falo, meu, você vai tocar esse negócio aqui. Aí o cara vai lá, o cara, beleza, vai lá e aprende a tocar aquele negócio. Que são coisas que no estúdio a gente toca ali devagarinho, aprendendo ali, meio que consertando no estúdio, aí beleza, é fácil fazer. Mas pra fazer ao vivo, aí você tem que ter uma certa proficiência naquilo. No caso daqueles canos, cada um tem uma nota, né? Uhum. Então, a gente meio que decora. Eu Cada tô, um tem eu três tô notas. Com, é, eu fico com 3 canos, assim. Eu fico com Lá, com Ré, e não sei mais qual o outro, eu já esqueci. E aí, outro cara com Dó, que não sei o que é, você pega a harmonia da música e você fala primeiro um, depois outro, depois outro. Aí você faz algumas vezes e chega. Porra, aí você começa a conseguir fazer ao vivo. Ao vivo isso é muito legal, porque tem um visual do negócio, né? Então esses canos, eles quando eu vi esses canos, eu falei, me dá aqui. Todos. Tipo, me dá, porque eu sei que ele é não só o som é legal, mas o visual de tocar aquilo é muito legal. Ah, isso existe, assim, você pode comprar isso, o cano que vem com a nota já? Pode. Quem que faz mesmo aqui? Aqui tem uma loja no interior de São Paulo que chama Jog Instrumentos, que eles são um grande fornecedor. Como é que você escreve? J-O-G-G? J-O-G, Jog. Jog. Eles vendem... Esse negócio existe lá nos Estados Unidos, esses canos, chama... Como chama? Boomwalk. Tem um nome gringo, assim. Uhum. Mas aí, se você procurar, você vai achar, tipo, tubos musicais. E você acaba achando isso aí. E aí você compra, assim, você compra de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí, se você quiser, você compra os sustenidos, os bemóis também. Aí você compra de várias oitavas. Eu falei, me dá tudo. Me dá tudo. Eu nem sabia que música que eu ia usar, mas eu comprei esses troços. Muitos dos instrumentos de brinquedo eu compro coisas que eu vejo que tem um som legal. Ué, o gatinho mesmo a gente comprou. E aí eu falo, eu vou usar isso em alguma coisa. O gato a gente comprou e a gente nem sabia que ia fazer o palco, lembra? É, não. A gente comprou assim, numa viagem. Eu vou meter esse gato aqui em alguma coisa, não sei o quê. A gente sai comprando, tem bastante coisa, assim. Porque ele é demais mesmo, né? Ele é irresistível. Você começa ele a tocar. É. Não, e o ronco também é bom, né? Quando ele tá roncando, é muito gostoso, muito satisfatório. Eu vi no, acho que no Bohemian Rhapsody, né, que tem uma galinha gritando no microfone, é sensacional. É, a galinha rouba a cena, cara. Ela ganha de todo mundo. A galinha lá. E é louco, cara, que eu tenho essa galinha, a galinha chefe, essa que grita lá no Bohemian, a gente comprou ela numa parada de ônibus indo de BH pro Rio de Janeiro, quando a gente foi estrear o Música de Brinquedo. Tem uma parada no meio do caminho que chama Roselanche, lá perto de Barbacena, e tava vendo essas galinhas lá. Aí a gente comprou umas três e foi um inferno no ônibus da banda, com essas três galinhas berrando daqui até o Rio de Janeiro. A gente cagava de rir, muita risada. As pessoas não ficam mandando brinquedo pra vocês? Já ganhamos, ganhamos. E... Mas eu tava falando da galinha, que essa galinha... Beleza, aí uma dessas galinhas é a que tinha um som mais legal, fiquei com ela e tal. As outras foram estragando e tal. E essa galinha-chefe é muito melhor do que as novas que tem por aí, cara. Porque chegaram as galinhas aí, que são do mesmo tamanho, assim, tal, mas elas não têm a mesma potência. Aquele som vintage da minha primeira galinha. E agora tem, tipo, dezenas dessas galinhas aqui no estúdio. De vários porque tamanhos. Todo lugar que eu vou, eu vejo essas galinhas, eu compro, assim, porque cada uma tem um sonzinho ligeiramente diferente. O galinheiro aqui. E é... Mas essa minha original, ela já estragou, eu conserto ela, assim, com araldite, com fita, com sei lá o que, que eu arrumo, assim, pra deixar ela boa de novo, porque ela é, tipo, meu xodó. Pessoal, o que a gente tem que divulgar aqui de vocês? Tem show, disco, livro? Cara, o que a gente tá fazendo mais nesse ano agora, que a gente quer fazer... A gente tá mais focado na turnê do Música de Brinquedo 2. Eu acho que o que eu recomendo pras pessoas é o disco, o Música de Brinquedo 2. Escutarem as pessoas nas plataformas mais. A gente tem plano pra esse ano de gravar o show ao vivo, porque a gente percebeu que o Música de Brinquedo 1 ele foi muito divulgado pela imagem dele ao vivo. Na época a gente fazia DVD, mas hoje em dia não faz muito sentido fazer DVD. Então a gente deve gravar um show e colocar na rede para as pessoas verem e correrem atrás do show cada vez mais. Mas a nossa recomendação, acho que o produto patofuniano do momento é o Música de Brinquedo 2. Que legal, cara. Parabéns. Obrigado por vocês terem participado com a gente aqui e contado cada detalhe das músicas mais lado B aqui que a gente gosta e foi demais. Obrigado, vocês são foda. Foi um prazer. Obrigadão, caras. Muito obrigada, que bom, deu tudo certo aí. Até a gente perder foi bom hoje. Deu um placar realmente histórico, cara. 1.018.000 realmente. É incrível. Os agradecimentos especiais desse episódio vão pro Ricardo Alexandre e pro Fred Douglas, da produção do Pato Fu, que ajudou a gente com as agendas aí fazer funcionar. E no próximo episódio do Letra e Música, no mês que vem, Fresno. Eu e o Lucas Silveira, da Fresno, batemos um papo longuíssimo e profundo sobre toda a discografia da banda. Fica ligado, que vai ser legal demais. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e a participação do Caio Corraine, a pauta e a participação do Rafael Mafra. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, acesse ele lá para saber mais sobre esse episódio e sobre os outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus.